Capítulo 7. Ninguém nasce feiticeiro. Ainda não sabemos o bastante sobre a genética e os mecanismos da hereditariedade. Não dedicamos tempo e recursos suficientes para pesquisas. Infelizmente, continuamos tentando transmitir capacidades mágicas pelo método natural, por assim dizer. E os resultados desses pseudo-experimentos são encontrados com demasiada frequência nos esgotos das cidades ou junto dos muros dos templos. Vemos e encontramos a miúde mulheres idiotas ou catatônicas, profetas babões e com incontinência urinária, adivinhos de aldeia e milagreiros cretinos com o cérebro degenerado por uma força hereditária ou incontrolável. Tais débeis e cretinos também poderão ter descendentes. Poderão transmitir a eles suas aptidões e seguir degenerando-se cada vez mais. Haverá alguém em condições de prever e descrever como será o aspecto do último elo dessa corrente? A maior parte de nós, feiticeiros, perde a capacidade de procriar por causa de mudanças somáticas e da disfunção da hipófise. Alguns mais frequentemente, algumas, adaptam-se à magia preservando a funcionalidade das gônadas. Podem conceber e dar à luz, e tenho o desplante de considerar isso uma felicidade e bênção. Mas eu repito, ninguém nasce feiticeiro, e ninguém deveria nascer assim. Ciente da importância do que escrevo, respondo à pergunta feita no Congresso de Sidares. Respondo categoricamente. Cada uma de nós tem de decidir o que vai ser. Feiticeira ou mãe. Demando a esterilização de todas as adeptas, sem exceção. Tissaia de Vries, a fonte envenenada. Vou lhes contar uma coisa. Falou repentinamente a Iola II, apontando no quadril o cesto do Cumbrãos. Haverá uma guerra. Foi o que disse o castelão do príncipe, que veio aqui buscar queijos. Uma guerra? Espantou-se Ciri, afastando uma mecha de cabelos da testa. Contra quem? Contra Nilfgaard? Não consegui ouvir, admitiu a noviça. Mas o castelão falou que nosso príncipe recebeu ordens diretamente do rei Faltest. Ele está chamando as armas. As estradas estão cheias de soldados. O que vai acontecer? Se for uma guerra, falou Eärnid, certamente será contra Nilfgaard. Contra quem mais poderia ser? De novo, pelos deuses, isso é terrível. Será que você não está exagerando com essa conversa sobre guerra, Iola? Perguntou Ciri, atirando grãos às galinhas e pintadas, amontoadas à sua volta num agitado e cacarejante redemoinho. Talvez seja apenas mais uma daquelas investidas contra os Scoia'tael? Mãe Nenek perguntou exatamente isso ao castelão, respondeu a Iola II. O castelão disse que não, que dessa vez não se trata dos esquilos. Aparentemente, as fortalezas e os castelos receberam ordens para se abastecer de suprimentos para o caso de serem sitiados. Os elfos não fazem cercos a castelos, mas atacam nas florestas. O castelão perguntou se o templo poderia fornecer mais queijos e outras coisas para as dispensas dos castelos, e pediu penas de ganso. Precisamos de muitas penas de ganso, ele falou, para a fabricação de setas, para disparar de arcos, entendeu? Ó, pelos deuses, vamos ter muito trabalho. Vocês vão ver, nós todas vamos ficar atoladas de trabalho até as orelhas. Nem todas nós, falou Eärnid, sarcasticamente. Algumas vão sujar as mãozinhas, outras não. Algumas trabalham apenas 2 dias por semana. Não têm tempo para trabalhar, porque aparentemente estão estudando truques de feitiçaria. Mas, na verdade, elas ficam matando besouros ou correm pelo parque batendo com um cajado nos caules das plantas. Você sabe de quem estou falando, não é verdade, Ciri? Ciri com certeza partirá para a guerra, disse a Iola II, dando uma risadinha. Afinal, dizem que ela é filha de um guerreiro. uma valente guerreira com uma espada assustadora. Finalmente, ela poderá cortar cabeças, em vez de urtigas. Não. Ela é uma poderosa feiticeira. Contra-argumentou Eirnid, franzindo o nariz. Ela vai transformar todos os inimigos em ratos do campo. Ciri, mostre-nos um encanto assustador. Fique invisível. Ou faça algo para que as cenouras cresçam mais rápido. Ou então para que as galinhas se alimentem sozinhas. Vamos, não banque é difícil. Faça um encanto. A magia não é para ser alardeada, falou Ciri zangado. A magia não é um truque de feira. Mas é claro, riu a noviça. Não é para ser alardeada. Então, Ayola, é como se estivesse ouvindo aquela bruxa Yennefer. Ciri está ficando cada vez mais parecida com ela, avaliou Ayola, fungando ostensivamente. Até cheira como ela. Deve ser graças a um sabonete mágico feito de mandrágora e âmbar. Você usa perfumes mágicos, Ciri? Não. Eu uso sabão. Uma coisa que vocês usam muito raramente. Ora, vejam só. Eirnid fez uma careta. Quanto sarcasmo e quanto despeito. E como é metida a besta. Ela não costumava ser assim, disse Ayola II, estufando os lábios. Ficou desse jeito depois de conviver com aquela bruxa. Dorme com ela, come com ela, não se afasta daquela Yennefer. Por um momento só que sequer. Praticamente parou de frequentar as aulas no templo e não tem um minuto sequer para nós. E nós temos de fazer todo o trabalho dela, tanto na cozinha como no jardim. Olhe só, Ayola, para as mãozinhas dela. Como as de uma princesinha. A vida é assim mesmo, retrucou Ciri. Há os que têm um pouco de cérebro, e para eles há os livros. Já para outros, que só têm palha na cabeça, há as vassouras. E para você as vassouras servem para voar, não é verdade, sua feiticeira de meia tigela? Você é boba. Boba é você. Pois saiba que não sou. Pois saiba que é. Vamos, Ayola. Não dê atenção a ela. Feiticeiras não são companhia adequada para nós. Lógico que não, gritou Ciri, atirando no chão o cesto com grãos. A companhia mais adequada para vocês é a de galinhas. Empinando o nariz, as duas noviças se afastaram, passando pelo cacarejante grupo de aves. Ciri praguejou em voz alta, repetindo a máxima preferida de Vesemir, cujo sentido nunca conseguiu compreender por completo. Em seguida, adicionou algumas palavras ouvidas de Harper Zegreen, cujo significado era um total enigma para ela. Afastou com um pontapé as aves que se precipitaram sobre os grãos derramados. Levantou o cesto, virou-o de cabeça para baixo, fez uma pirueta típica dos bruxos e o atirou, como um disco, por cima do telhado de sapê do galinheiro. Girou sobre os calcanhares e partiu em disparada pelo parque do templo. Corria levemente, controlando com perícia a respiração. A cada duas árvores pelas quais passava, executava uma perfeita meia pirueta e desferia um golpe com uma espada imaginária, seguido de uma esquiva e uma finta bem ensaiadas. Saltou agilmente por cima de uma cerca, pousando com suavidade sobre as pernas arqueadas. Jarre! Gritou, erguendo a cabeça na direção de uma janelinha na parede de pedra da torre. Jarre, você está aí? Sou eu. Ciri? O garoto debruçou-se na janela. O que você está fazendo aqui? Posso subir até aí? Agora? Está bem, suba. Ciri adentrou o aposento como uma tempestade, flagrando o jovem noviço no momento em que, virado de costas, arrumava desagitadamente a roupa e cobria uns pergaminhos com outros espalhados sobre a mesa. Ciri enfiou os polegares por trás do cinto e agitou a cabeleira cinzenta. — Que guerra é essa? — Da qual todos falam. — Disparou. — Quero saber. — Por favor, sente-se. Ciri lançou um olhar pelo aposento. Havia nele 4 mesas, todas ocupadas por pilhas de livros e rolos de pergaminho, e apenas uma cadeira, também repleta de coisas. Guerra? Resmungou Jarre. Sim, ouvi boatos. Você está interessado nisso? Você, uma meni... Não. Não se sente sobre a mesa, por favor. Acabei de arrumar esses documentos. Sente-se na cadeira. Um momentinho. Deixa eu tirar os livros. Dona Yennefer sabe que você está aqui? Não. E mãe Nenek? Ciri fez uma careta de desagrado. Sabia onde ele queria chegar. Jarre tinha 16 anos e era pupilo da arquissacerdotisa, treinado por ela para ser sacerdote e cronista. Morava em Elander, onde trabalhava como escriba no tribunal municipal, mas ficava mais tempo no templo de Melitele do que na cidadezinha, passando dias inteiros e até algumas noites estudando, transcrevendo e ilustrando as obras da biblioteca do santuário. Ciri jamais ouvira isso da boca de Nenek, porém todos sabiam que a arque de sacerdotisa era totalmente contrária a que Jarre circulasse no meio das noviças. E vice-versa. No entanto, as noviças lançavam olhares penetrantes para o garoto, comentando livremente entre si as inúmeras oportunidades que poderiam ser proporcionadas pela frequente presença no terreno do templo de algo que portasse calças. Ciri ficava imensamente espantada com tal fato, uma vez que Jarre era a negação de tudo o que, em sua opinião, pudesse ser atraente num homem. Em Sintra, pelo que se lembrava, um homem atraente era aquele cuja cabeça chegava até o teto, cujos ombros eram largos como o vão de uma porta, que praguejava como um anão, berrava como um búfalo e, a 1 quilômetro de distância, fedia cavalo, suor e cerveja, independentemente da hora, do dia ou da noite. Homens que não correspondiam a essa descrição não mereciam ser alvo de suspiros e fofocas das damas da corte da rainha Calanfe. Ciri havia visto também outros tipos de homens, os sábios e gentis druidas de Angren, os bonitos e soturnos colonos de Soden, os bruxos de Kaimorhan. Mas Jarre era diferente. Magro como uma vara, desajeitado, vestido com roupas grandes demais que cheiravam a tinta e poeira, cabelos sempre gordurosos e, em vez de barba, 7 ou 8 fios de cabelo no queixo, metade dos quais saindo de uma grande verruga. Ciri, efetivamente, não conseguia compreender o que tanto a atraía para a torre de Jarre. Gostava de conversar com ele, pois o garoto sabia muitas coisas e muito poderia ser aprendido com ele. Só que ultimamente, quando Jarre olhava para ela, seus olhos adquiriam uma estranha expressão embaçada e pegajosa. Então, impacientou-se Ciri, vai me contar ou não? Não há o que contar. Não haverá guerra. Tudo não passa de simples boatos. Pois sim, bufou ela. Quer dizer que o príncipe está chamando as armas só de brincadeira. Os soldados marcham pelas estradas por puro tédio. Não tente me enrolar. Você frequenta a cidade e anda pelo mercado. Portanto, sabe de alguma coisa. Por que você não pergunta isso a Dona Yennefer? Porque Dona Yennefer tem coisas mais importantes a pensar. Respondeu Ciri, zangada. Mas logo mudou de tática, sorriu e adejou as pestanas. Vamos lá, Jarre, conte-me, por favor. Você é tão inteligente. Fala de um jeito tão bonito e erudito que eu poderia ficar ouvindo você por horas. Por favor, Jarre. O garoto enrosbeceu e seus olhos ficaram ainda mais embaçados. Ciri sorriu furtivamente. Jarre deu uns passos incertos e agitou as mãos, numa clara demonstração de não saber o que fazer com elas. O que posso lhe dizer? É verdade que o pessoal na cidade anda fofocando, que está excitado com o que vem se passando em Dohangra, mas não haverá guerra, isso estou certo, acredite em mim. É lógico que acredito, bufou Ciri, mas preferiria saber em que se apoia essa sua certeza. Pelo que me consta, você não faz parte do Conselho Real, e se você ontem foi nomeado um voivoda, não se faça de rogado e gabe-se disso. Vou lhe dar os parabéns. Eu estudo tratados históricos. Jarre enrosbeceu ainda mais. E saiba que, por meio deles, pode-se descobrir muito mais do que participando de um conselho real. Li A História das Guerras, do Marechal Pellegrin, A Estratégia, do Duque de Ruyter, o predomínio dos líderes guerreiros redânios de Bronibor e sei o suficiente sobre a atual situação política para chegar a conclusões por analogia. Você sabe o que é analogia? É lógico que sei, mentiu Ciri, arrancando um caule de grama da fivela de sua bota. Se você pegar a história das guerras da antiguidade, continuou o garoto, olhando para o teto, e a sobrepor à atual geografia política, verá facilmente que pequenos incidentes fronteiriços, como aqueles em Dol Ondra, são ocasionais e não têm significado algum. Você, como estudante de magia, certamente deve estar a par da atual geografia política, não é verdade? Ciri não respondeu, mexendo distraidamente nos pergaminhos e virando algumas páginas de um grande livro com capa de couro. Não toque nisso, preocupou-se Jarre. Esse livro é único e extremamente valioso. Não vou comê-lo. É que suas mãos estão sujas. Estão bem mais limpas do que as suas. Escute, você teria alguns mapas? Sim, mas estão fechados num cofre, respondeu rapidamente o garoto. Porém, ao ver a expressão de desapontamento no rosto de Ciri, deu um suspiro, retirou os pergaminhos de cima de uma arca, ergueu a tampa, ajoelhou-se e começou a remexer o conteúdo. Ciri, agitando-se na cadeira e balançando as pernas, continuou virando as páginas do livro. De repente, no meio delas caiu uma folha solta com uma imagem de uma mulher com os cabelos arrumados em cachos espiralados, totalmente nua, entrelaçada num abraço com um homem barbudo e também nu. Com a ponta da língua para fora, a menina ficou girando a folha em todas as direções, não conseguindo se decidir onde ficava a parte superior e a inferior do desenho. Finalmente, notou o detalhe mais importante e riu gostosamente. Jarre, que se aproximava com um rolo de pergaminhos debaixo dos braços, ficou vermelho como um tomate, arrancou a folha das mãos de Ciri e enfiou no meio da pilha de pergaminhos. Uma obra única e extremamente valiosa, zombou Ciri. Esse tipo de analogia que você estuda? Há mais desses desenhos ali? O curioso é o livro ser intitulado Tratamentos e Curas. Gostaria de saber quais doenças são tratadas dessa maneira. Você sabe ler runas primárias? Espantou-se o garoto, pigarreando embaraçado. Eu não sabia. Há ainda muitas coisas que você não sabe, respondeu Ciri, com o nariz empinado. O que você acha? Que sou uma noviça que alimenta galinhas? Eu sou uma feiticeira. Mas vamos. Mostre-me logo esse mapa. Ajoelharam-se no chão, segurando com os joelhos e as mãos as bordas de uma cartolina que teimava em se rolar de novo. Ciri prendeu um dos cantos com um pé da cadeira e já reapoiou outro sobre o outro, um pesado livro intitulado A Vida e os Feitos do Grande Rei Hadovid. Como é confuso esse mapa. Não consigo me orientar. Onde estamos? Onde fica Elander? Aqui, apontou Jarre com o dedo. Aqui fica Teméria, nesta área. Aqui é Wizen, a capital de nosso rei Faltest. Aqui, no Vale do Pontar, fica o reino de Elander. E aqui? Sim, aqui mesmo fica nosso templo. E que lago é este? Aqui não há lagos. Isso não é um lago. É um borrão de tinta. Ah, bem. E aqui? Aqui fica Sintra, certo? Sim. Ao sul de Thrasios e Soden. Por aqui passa o rio Jaruga, que deságua no mar exatamente em Sintra. É um país que, não sei se você sabe, está atualmente ocupado pelos Nilfgaardianos. Sei. Cortou secamente Ciri, cerrando os punhos. Sei muito bem. E onde fica o tal Nilfgaard? Não vejo esse país no mapa. Será que não cabe nele? Mostre-me o maior. Já recoçou a verruga no queixo. Não tenho mapas maiores, mas sei que Nilfgaard fica mais longe ao sul. Mais ou menos por aqui. Tão longe assim? Espantou-se Ciri, olhando para o ponto no chão indicado pelo dedo de Jarre. Eles vieram de tão longe? E pelo caminho foram conquistando esses outros países? Sim, é verdade. Conquistaram Metina, Maef, Nazaré, Eben, todos os reinos ao sul dos Montes Amel. Agora, os Nilfgaardianos chamam esses reinos, bem como Sintra e Soden, superior de províncias. Mas não conseguiram dominar Soden inferior, Verden e Bruges. Aqui, às margens do Jaruga, os exércitos dos quatro reinos os detiveram, derrotando-os na batalha de... Sei disso. Estudei história. Interrompeu Ciri, que apontando para o mapa, continuou. Vamos, Jarre. Fale-me da guerra. Nós estamos ajoelhados sobre a geografia política. Tire conclusões por meio de analogia ou de qualquer outra coisa que quiser. Sou todo ouvidos. O garoto pigarreou, enrosqueceu e se pôs a explicar, indicando as regiões com a ponta de uma pena de ganso. Hoje, a fronteira entre nós e o sul ocupado por Nilfgaard é formada, como você pode ver, pelo rio Jaruga. Trata-se de um obstáculo praticamente intransponível. Quase nunca congela e, na época das chuvas, atinge tal volume de água que chega a uma milha de largura. Aqui, nesse longo trecho, ele corre por entre escarpas inacessíveis no meio de rochedos de Marrakan. A terra dos anões e gnomos? Sim. Portanto, o Jaruga somente poderia ser atravessado aqui, na parte inferior, em Soden, e ali, no trecho central, no vale de Dol Angra. E foi exatamente ali, em Dol Angra, que ocorreu aquele incidente? Espere. Estou lhe explicando que neste momento nenhum exército pode cruzar o Jaruga. Os dois únicos vales acessíveis que durante séculos foram atravessados por exércitos estão fortemente protegidos tanto por nós como por Nilfgaard. Observe o mapa. Veja quantas fortalezas. Aqui fica a de Verden, aqui a de Bruges e aqui a das Ilhas de Skellige. E isso aí, essa mancha branca, o que é? Já aproximou-se mais, a ponto de Ciri sentir o calor emanando do seu joelho. É a floresta de Brocklon, respondeu. Uma área proibida. O reino das dríades florestais. Brocklon também protege nosso flanco. As dríades jamais deixarão alguém atravessá-lo. Nem os Nilfgaardianos. Ciri inclinou-se sobre o mapa. Aqui fica Arden. E a cidade de Vengenberg. Jarre, pare já com isso. O garoto afastou de imediato os lábios dos cabelos de Ciri, enrosquecendo como uma peônia. Não quero que você me faça isso. Ciri, Eu vim até você para tratar de um assunto sério. Como uma feiticeira que procura um erudito. Falou Ciri frio e dignamente, um tom que imitava com perfeição Jennifer. Portanto, comporte-se. O erudito corou ainda mais e ficou com uma expressão tão estúpida que a feiticeira teve de se esforçar para não rir, voltando a inclinar-se sobre o mapa. Até agora, toda essa sua geografia não leva a nada, disse. Você fica falando sobre o rio de Jaruga, mas os Nilfgaardianos já o atravessaram uma vez. O que os impede de fazê-lo agora? Naquela época, respondeu Jarre, secando o suor que repentinamente lhe aflorou a testa. Eles tinham como adversários apenas Bruges, Soden e Temeri. Agora estamos unidos numa aliança, como estivemos na Batalha de Soden. Quatro reinos, Temeri, Redânia, Aerdyn e Caldwen. Caldwen, falou Ciri orgulhosamente. Sim, sei em que consiste essa aliança. O rei Hanselt de Caldwen fornece uma espécie de ajuda secreta ao rei Temawend de Arden. Ele transporta a tal ajuda dentro de barris. E quando o rei Temawend suspeita de alguém, que alguém é traidor, coloca pedras nos barris, preparando uma armadilha. Ciri interrompeu-se ao lembrar que Geralt a proibira de falar do que se passara em Caldwen. Jarre olhou para ela com desconfiança. Realmente? E como você sabe de tudo isso? Lendo o livro escrito pelo Marechal Pelicano, respondeu altivamente. E outras analogias. Conte-me sobre o que aconteceu no tal Dol Angra, ou seja lá qual for o nome. Mas antes mostre-me onde fica. Aqui. Dalwangre é um largo vale que vai do sul até os reinos de Lyria e Rivia, até Airden e mais adiante até Doblatana e Caduan, e através do Vale do Pontar até nós, até Temeria. E o que se passou lá? Parece que houve conflitos, alguns. Sei pouco sobre esse assunto, mas não foi o que ouvi falar no castelo. Se houve conflitos, Ciri rugou a testa, quer dizer que já estamos em guerra. Então, o que você está me contando? Não seria a primeira vez que se chega a conflitos, esclareceu Jarre. Porém, a menina notou que ele estava ficando cada vez menos seguro de si. Nas fronteiras, as escaramuças são muito frequentes, mas elas não têm grande importância. E por que não tem? Porque é um equilíbrio de forças. Nem nós, nem os Nilfgaardianos temos condições de fazer muita coisa. E nenhum dos lados pode dar casus belli ao adversário. Dar o quê? O motivo para a guerra. Consegue entender? Por isso, os incidentes em Dalwangre são com certeza casos fortuitos, como brigas entre bandidos ou disputas entre contrabandistas. De modo algum poderiam ser ações de exércitos regulares. Nem nossos, nem Nilfgaardianos. Porque isso sim, seria causus belli. Entendi. Escute, Jarre. Diga-me. Interrompeu-se, erguendo repentinamente a cabeça, encostando os dedos nas têmporas e fazendo uma careta. Preciso ir, disse. Dona Yennefer está me chamando. Você consegue ouvi-la? Interessou-se o garoto. A essa distância? De que modo? Preciso ir, repetiu Ciri, pondo-se de pé e limpando a poeira da saia. Ouça-me. Vou partir com Dona Yennefer para cuidar de assuntos muito sérios. Não sei quando vamos voltar. Trata-se de questões secretas que têm a ver somente com feiticeiros. Então não faça perguntas. Jarre também se levantou. Ajeitou a roupa, mas continuou sem saber o que fazer com as mãos. Sua visão se turvou de maneira repugnante. Ciri, o que foi? Eu... Não sei o que você tem em mente. Falou Ciri, impaciente, olhando para ele com os enormes olhos esmeraldinos. E pelo visto você também não sabe. Portanto, vou embora. Fique bem, Jarre. Até à vista, Ciri. Faça boa viagem. Vou pensar em você. Ciri deu um suspiro resignado. Aqui estou, Dona Yennefer. A porta, aberta com estrondo, bateu na parede. Ciri rompeu no aposento como um projétil disparado por uma catapulta. Poderia ter quebrado uma perna tropeçando num tamborete que estava no caminho, mas saltou agilmente sobre ele. Executou uma graciosa pirueta e fingiu desferir um golpe com uma espada imaginária. Feliz com sua exibição, riu alegremente. Apesar de ter corrido muito, não arfava. Respirava num ritmo harmônico e calmo. Já dominava perfeitamente o controle da respiração. Aqui estou, repetiu. Finalmente. Tire a roupa e já para a tina. Rápido. A feiticeira não se virou da penteadeira e ficou olhando para a imagem de Ciri refletida no espelho. Com movimentos lentos e suaves, penteava os úmidos cachos negros, que se endireitavam sob a pressão do pente apenas para, no momento seguinte, formar novas ondas brilhantes. A menina desafivelou rapidamente as botas, descalçou-as, tirou toda a roupa e pulou para dentro da tina. Pegando um pedaço de sabão, começou a esfregar energicamente os braços. Sentada, Yennefer agora olhava pela janela e brincava com um pente. Ciri expelia água pelo nariz, borbulhava e cuspia, porque engasgara com espuma do sabão. Agitou a cabeça, pensando se existia algum encanto que possibilitasse lavar-se sem água, sem sabão e sem perda de tempo. A feiticeira largou o pente, mas continuou olhando pensativamente pela janela. Bandos de corvos e gralhas voavam para o leste soltando assustadores grasnados. A penteadeira, junto do espelho de uma impressionante coleção de frascos cosméticos, jaziam com as cartas. Ciri sabia que Yennefer aguardava por elas havia muito tempo e que de seu recebimento dependia a definição do momento em que abandonariam o templo. Contrariamente ao que dissera Jarre, a menina não tinha mais vaga noção para onde iriam e com que finalidade. Já naquelas cartas. Agitando a água com a mão esquerda para despistar, juntou os dedos da direita, concentrou-se na fórmula, fixou o olhar nas cartas e enviou um impulso. Nem ouse pensar, falou Yennefer, sem se virar. Eu apenas achei, pigarreou a garota. Eu achei que uma delas pudesse ser de Geralt. Se fosse, eu a teria dado a você, respondeu a feiticeira, virando-se da cadeira e encarando-a. Ainda vai demorar muito? Já terminei. Levante-se, por favor. Ciri obedeceu, e Yennefer sorriu levemente. Sim, falou. A infância ficou para trás. Você se arredondou nos lugares certos. Abaixe os braços. Não estou interessado em seus cotovelos. Vamos, sem rubores nem falsas vergonhas. Trata-se de seu corpo, a coisa mais natural sob o sol. O fato de você estar amadurecendo também é totalmente natural. Se sua sina tivesse sido diferente, se não fosse a guerra, você já seria há muito tempo esposa de um duque ou príncipe. Você se dá conta disso, não é verdade? Conversamos bastante sobre questões relativas ao sexo, de modo suficiente e preciso para você saber que já é uma mulher. Fisiologicamente, bem entendido. Suponho que você não tenha esquecido o que conversamos. Não esqueci. Espero que não tenha tido problemas de memória durante suas visitas a Jarre. Ciri abaixou os olhos, mas só por um instante. Yennefer não sorriu. Enxugue-se, aproxime-se. Falou friamente. E não molhe o chão, por favor. Enrolado numa toalha, Cirilo assentou-se num tamborete junto dos joelhos da feiticeira. Yennefer ficou penteando seus cabelos, aparando com a tesoura aqui e ali uma ponta rebelde. Está zangada comigo? Perguntou a garota meio contra a vontade. Por eu ter estado na torre? Não. Só que você sabe muito bem que Nenek não gosta disso. Mas eu não... Aliás, Jarre não me interessa. Ciri enrosbeceu levemente. Eu apenas... Pois é. Resmungou o feiticeiro. Você apenas... Não se faça de criança, porque você não é mais uma. Volta a lhe lembrar. Aquele rapazola começa a babar e gaguejar ao vê-la. Será que não percebe isso? Mas não é culpa minha. O que posso fazer? Yennefer parou de penteá-la e mirou-a com um profundo olhar cor de violeta. Não brinque com os sentimentos dele. Isso é maldade. Eu não brinco com ele. Apenas converso. Gostaria de acreditar, disse a feiticeira, cortando uma ponta de cabelo que por nada no mundo queria ficar no lugar, que durante tais conversas você se lembra daquilo que lhe pedi. Eu me lembro. Eu me lembro. Ele é um rapaz inteligente e esperto. Uma ou duas palavras inconvenientes podem conduzi-lo ao rastro certo, para questões que ele não deve conhecer. Questões que ninguém deve saber. Ninguém, absolutamente ninguém, pode descobrir quem é você. Eu me lembro, repetiu Ciri. Não disse uma só palavrinha, quem quer que fosse. Pode ter certeza. É por causa disso que temos de partir tão repentinamente? Está com medo de que alguém tenha descoberto que estou aqui? É por isso? Não, por outros motivos. Será porque... pode haver uma guerra? Todos estão falando de uma nova guerra. Todos falam disso, Dona Yennefer. Sim, confirmou a feiticeira friamente, cortando as pontas de cabelo junto da orelha de Ciri. Esse é um daqueles temas ininterruptos. Falava-se de guerras. Falava-se de guerras e vai se falar de guerras. E não sem motivo. sempre houve guerras e sempre as haverá. Incline a cabeça. Jarre me disse que não haverá uma guerra com Nilfgaard. Falou de umas tais analogias, mostrou-me um mapa. Já nem sei o que pensar disso tudo. Não sei o que é analogia. Na certa é algo muito complicado. Já relê diversos livros eruditos e banco o sabichão, mas eu acho... Estou curiosa para saber o que você acha, Ciri. Em Sintra, naquela época, Dona Yennefer, minha avó, era muito mais inteligente que Jarre. O rei Aist também era inteligente, navegava pelos mares, viu de tudo, até narvais e serpentes do mar. Sou capaz de apostar que chegou a ver mais de uma analogia. E daí? De repente, eles chegaram, os Nilfgaardianos. Ciri ergueu a cabeça, sua voz ficou presa na garganta. Yennefer abraçou-a com tanta força contra o peito. Infelizmente, falou baixinho, infelizmente você tem razão. Se a capacidade de aproveitar as experiências e tirar delas conclusões acertadas fosse decisiva, já teríamos esquecido há muito tempo o que é uma guerra. Mas experiências e analogias nunca detiveram nem deterão aqueles que desejam guerrear. Quer dizer que, apesar de tudo, então é verdade que haverá uma guerra? E é por isso que temos de partir? Não vamos falar sobre isso. Não vale a pena sofrer por antecipação. Ciri fungou. Eu já presenciei uma guerra, sussurrou. E não quero presenciar outra. Nunca mais. Não quero ficar sozinha de novo. Não quero sentir medo. Não quero perder tudo, como da última vez. Não quero perder Geralt. Nem você, Dona Yennefer. Não quero perdê-la. Quero estar a seu lado. E ao lado dele, sempre. E você estará. A voz da feiticeira tremeu ligeiramente. Eu estarei ao seu lado, Ciri. Sempre. Prometo-lhe. Ciri voltou a fungar. Yennefer pigarreou. Colocou de lado a tesoura e o pente, ergueu-se e foi até a janela. Os corvos e gralhas continuavam a grasnar, voando na direção das montanhas. Quando eu cheguei aqui, disse a feiticeira com uma costumeira voz melodiosa e levemente sarcástica. Quando nos encontramos pela primeira vez, você não gostou de mim. Ciri permaneceu calado. No nosso primeiro encontro, pensou. Estou lembrada. Eu estava com as outras meninas na gruta. Cortusa nos mostrava plantas e ervas. Foi quando chegou a Iola primeiro e sussurrou algo no ouvido de Cortusa. A sacerdotisa fez uma careta de desagrado e a Iola primeiro aproximou-se de mim com uma estranha expressão no rosto. Prepare-se, Ciri, falou. Vá rápido ao refeitório. Mãe Nenex está chamando você. Alguém chegou. Estranhos olhares significativos, excitação no ar. E sussurros. Yennefer, a feiticeira Yennefer. Mais rápido, Ciri, apresse-se. Mãe Nenex está aguardando. E ela está aguardando. Eu soube desde o primeiro momento que se tratava dela porque já a tinha visto. Na noite anterior, em meu sonho. Ela. Naquela época eu não conhecia seu nome. Em meu sonho ela permaneceu calada. Apenas ficou olhando para mim diante de uma porta fechada. Ciri soltou um suspiro. Yennefer virou-se da janela e a estrela de obsidiana em seu pescoço brilhou com milhares de reflexos. Você tem razão, admitiu a garota séria, olhando diretamente nos olhos cor de violeta da feiticeira. Não gostei de você. Ciri, falou Nenek. Aproxime-se. Esta é Dona Yennefer de Vengenberg, grã-mestra de magia. Não tenha medo. Ela soube quem você é. Pode confiar nela. A menina inclinou-se juntando as mãos num gesto cheio de respeito. A feiticeira, fazendo farfalhar a longa saia negra, aproximou-se dela. Pegou sem cerimônia seu queixo, ergueu sua cabeça e girou-a para a esquerda e para a direita. Ciri sentiu uma crescente onda de raiva e revolta. Não estava acostumada a ser tratada daquela maneira. Ao mesmo tempo, sentiu uma ponta de inveja. Yennefer a linda. Em comparação com a delicada, pálida e simplória aparência das sacerdotisas e noviças que Ciri via todos os dias, a feiticeira brilhava com uma beleza ciente de seu efeito, provocante, acentuada em todos os detalhes. Os cachos, negros como asas de graúna, caíam-lhe brilhantes sobre os ombros, refletindo a luz como penas de pavão, ondulando e contorcendo-se a cada movimento. Ciri sentiu vergonha dos cotovelos arranhados, das mãos inchadas, das unhas quebradas, dos cabelos grudados em mechas acinzentadas. De repente, sentiu um desejo irresistível de ter o que tinha Yennefer. Um lindo pescoço desnudo, ostentando uma luxuosa fita de veludo adornada com uma bela e faiscante estrela. Queria ter as mesmas sobrancelhas acentuadas com carvão, cílios compridos, porco orgulhosa, e aquele par de formas arredondadas que, coberto por um tecido escuro e renda branca, subia e descia a cada respiração. Então essa é a famosa surpresa, falou a feiticeira, contorcendo levemente os lábios. Olhe-me diretamente nos olhos, menina. Ciri tremeu e encolheu a cabeça entre os ombros. Não, eis uma coisa que ela não invejava em Yennefer. A única coisa que não gostaria de ter nem mesmo desejava ver. Aqueles olhos cor de violeta, insondáveis como um lago sem fundo brilhando estranhamente, impassíveis e maus, terríveis. A feiticeira virou-se para a rechonchuda sacerdotisa. A estrela em seu pescoço brilhou com o reflexo dos raios solares que entravam pela janela do refeitório. Sim, Nenek, disse. Não há a mínima dúvida. Basta ver esses olhinhos verdes para notar que há algo nela. Testa alta, regular arqueamento das sobrancelhas, olhos separados de maneira atraente, narinas delicadas, dedos compridos, estranha pigmentação dos cabelos. É evidente que ela possui sangue élfico, embora não muito. Seu bisavô com certeza foi elfo, ou sua bisavó. Acertei? Não conheço sua ascendência, respondeu a sacerdotisa altivamente. Eis algo que não me interessa. Bastante alta para sua idade, continuou a feiticeira, ainda aquilatando a menina com seus olhos. Ciri chegava a ferver de raiva e contrariedade, lutando com um poderoso desejo de gritar desafiadoramente. Queria soltar o mais forte berro que seus pulmões permitissem e fugir para o parque, derrubando o vaso da mesa e batendo a porta com força suficiente para que caísse o reboco da parede. Não está mal desenvolvida. Yennefer não tirava os olhos dela. Teria ela contraído algumas doenças contagiosas na infância? Ah, sim. Você, na certa, não lhe perguntou isso. E durante sua estada aqui, esteve doente alguma vez? Não. Dores de cabeça, desmaios, resfriados, dores menstruais? Não. Somente aqueles sonhos. Sei. Yennefer afastou um cacho de cabelos do rosto. Geralt me escreveu a esse respeito. Por sua carta, pude constatar que em Kaer Morhen eles não fizeram com ela nenhum experimento. Gostaria de acreditar que isso é verdade. É verdade. A única coisa que lhe davam eram estimulantes naturais. Os estimulantes nunca são naturais. A feiticeira ergueu a voz. Nunca. É bem possível que foram exatamente esses estimulantes que reforçaram aqueles sintomas. Maldição. Nunca imaginei que ele pudesse ser tão irresponsável. Acalme-se, falou Nenek, olhando para ela de maneira fria e com surpreendente falta de respeito. Já lhe disse que os estimulantes eram naturais e totalmente inofensivos. Perdoe-me, querida, mas nesse campo sou uma autoridade maior do que você. Sei de sua dificuldade em aceitar o fato de que alguém possa sobrepujá-la em autoridade, mas nesse caso particular sou forçada a impô-la sobre você. E não se fala mais disso. Como queira, respondeu Yennefer, apertando os lábios. Vamos, menina. Temos pouco tempo e seria pecado desperdiçá-lo. Ciri engoliu em seco, controlando com grande dificuldade o tremor das mãos. Lançou um olhar indagativo para Nenek. A sacerdotisa estava com expressão séria e um tanto triste, e o sorriso com o qual respondeu a silenciosa pergunta pareceu extremamente forçado. Agora você vai com a Dona Yennefer, Falou. Por algum tempo. Ela será a sua tutora. Ciri abaixou a cabeça e cerrou os dentes. Você deve estar espantada, continuou Nenek, por assim, repentinamente, uma grã-mestra de magia concordar em pô-la sob sua proteção. Mas você é uma menina esperta, Ciri, e pode adivinhar a razão para isso. Você herdou de seus antepassados certos dons. Sabe do que estou falando? Você costumava me procurar após aqueles sonhos, após aqueles pesadelos, no dormitório. E eu não sabia como ajudá-la. Mas Dona Yennefer... Dona Yennefer, interrompeu a feiticeira, fará aquilo que deverá ser feito. Vamos, menina. Vá, disse Nenek, tentando em vão dar pelo menos uma aparência de naturalidade a seu sorriso. Vá, criança. Saiba que ter como protetor alguém como Dona Yennefer é uma grande honra. Não traga vergonha ao templo e a nós, suas professores. E seja obediente. Vou fugir esta noite, decidiu Ciri. De volta para Kaimorne. Vou roubar um cavalo da estrebaria e eles não vão me ver mais. Vou fugir. Só quero ver, falou a feiticeira baixinho. Sim. A sacerdotisa ergueu a cabeça. O que você disse? Nada, nada. Sorriu Yennefer. Você só imaginou que eu falei algo. Ou fui eu que imaginei? Olhe para a sua protegida, Nenek. Está furiosa como uma gata selvagem. Seus olhos saltam faíscas e falta pouco para ela bufar. Se ela soubesse, abaixaria as orelhas. Uma bruxinha. Você é preciso pegá-la com força pelo cangote e aparar suas garras. Seja mais compreensiva. Os traços do rosto da arquissacerdotisa endureceram expressivamente. Peço que você lhe demonstre coração e espírito de complacência. Ela não é o que você pensa ser. O que quer dizer com isso? Que ela não é sua rival, Yennefer. A feiticeira e a sacerdotisa ficaram se mirando em silêncio, e Ciri sentiu um tremor no ar, uma estranha e assustadora força adquirindo cada vez mais vigor entre as duas. Depois de uma fração de segundo, a força sumiu, e Yennefer riu livremente e melodiosamente. Esqueci, disse. Você está sempre do lado dele, não é verdade, Nenek? Sempre preocupada com ele. Com a mãe que ele nunca teve. Como a mãe que ele nunca teve. E você, sempre contra ele, sorriu a sacerdotisa. Como sempre, você o deixa à mercê de uma forte emoção e defende-se com unhas e dentes para não chamar distraidamente tal emoção pelo nome adequado. Ciri voltou a sentir uma onda de raiva subindo de suas entranhas, enquanto rancor e despeito latejavam em suas têmporas. Lembrou-se de quantas vezes e em que circunstâncias ouvira aquele nome, Yennefer, o nome que a inquietava, que era símbolo de algum terrível segredo. Imaginava qual era esse segredo. Elas falam abertamente diante de mim, sem embaraço, pensou, sentindo as mãos voltarem a tremer de indignação. Não ficam constrangidas, não dou a mínima. É como se eu fosse uma criança. Falam de Geralt na minha frente, na minha presença, apesar de não poderem porque eu sou... Eu sou... Quem? Já você, Nenek, respondeu a feiticeira. Continua com sua mania de analisar as emoções dos outros e, para piorar, interpreta-as a seu modo. E meto o nariz onde não sou chamada? Eu não quis dizer isso. E Yennefer sacudiu seus negros cachos, que brilharam e se contorceram como serpentes. Obrigada por tê-lo dito por mim. E agora vamos mudar de assunto, por favor, porque aquele sobre quem... estamos discutindo, é excepcionalmente tolo. Chega a ser vergonhoso diante de nossa jovem noviça. No que se refere à compreensão que você me pediu, serei compreensiva. Quanto a demonstrar-lhe coração, pode haver uma dificuldade, pois, como é de conhecimento público, as pessoas acham que não possuo tal órgão. Mas tenho certeza de que nós duas acabaremos dando um jeito. Não é verdade? Surpresa. Sorriu para Ciri, que, a despeito de si mesma, a despeito de toda a raiva e irritação, teve que responder com um sorriso. porque o sorriso da feiticeira era inesperadamente simpático, amigável e sincero. E muito, muito lindo. Ouviu a preleção de Yennefer, que estava demonstrativamente virada de costas, fingindo que toda sua atenção estava concentrada no besouro zunindo na flor de uma das malvas que cresciam junto do muro do templo. Ninguém me perguntou sobre isso, resmungou. Ninguém lhe perguntou sobre o quê? Ciri girou numa meia pirueta e, com raiva, bateu na malva com o punho fechado. O besouro voou para longe, zumbindo alto e ameaçadoramente. Ninguém me perguntou se eu queria que você me ensinasse alguma coisa. Yennefer apoiou as mãos nos quadris e seus olhos brilharam. Mas que coincidência, sibilou. Imagine que também ninguém me perguntou se eu tinha vontade de ensiná-la. Aliás, o fato de ter ou não ter vontade não se aplica a esse caso. Eu não aceito ser tutora de qualquer uma. E você, apesar das aparências, pode acabar se revelando exatamente qualquer uma. Pediram-me que verificasse o que lhe acontece. Que examinasse o que há em você e se isso a ameaça. E eu, embora com certa resistência, concordei. Mas eu ainda não concordei. A feiticeira ergueu o braço e fez um gesto com a mão. Ciri sentiu um latejamento nas têmporas e um zumbido nos ouvidos parecido com o som de quando se engole saliva, mas muitíssimo mais alto. Sentiu sonolência, fraqueza e um cansaço que lhe enrijeceu a nuca e a fez dobrar os joelhos. Yennefer baixou o braço, e as sensações cessaram imediatamente. Ouça com muita atenção, surpresa, falou. Eu poderia, sem a menor dificuldade, lançar um encanto sobre você. Poderia hipnotizá-la ou conduzi-la a um transe. Poderia paralisá-la ou forçá-la a tomar um elixir, deixando-a nua e deitada sobre uma mesa. Aí ficaria examinando você por horas a fio, interrompendo meu trabalho para me alimentar, enquanto você permaneceria deitada quietinha, olhando para o teto, sem condições de mover sequer os globos oculares. Eu agiria assim, com uma pirralha qualquer, mas não com você, porque logo se vê que você é uma menina inteligente e orgulhosa, que tem caráter. Não quero envergonhar nenhuma de nós diante de Geralt, porque foi ele que me pediu que examinasse seus dons, que ajudasse a conviver com eles. Ele pediu a você? Por quê? Ele não me falou nada sobre isso, nem chegou a me consultar. Você insiste em voltar sempre ao mesmo ponto, interrompeu a feiticeira. Ninguém pediu sua opinião, ninguém se deu ao trabalho de verificar o que você quer ou não quer. Teria você dado motivo para que a considerasse uma pirralha teimosa e implicante? A quem não vale a pena fazer tal tipo de perguntas? Pois eu vou arriscar e lhe farei a pergunta que ninguém lhe fez. Vai se submeter aos testes? O que vem a ser isso? Em que consiste esses testes? E por quê? Já lhe expliquei. Se você não entendeu, paciência. Não tenho intenção de aprimorar seus sentidos de percepção nem de trabalhar sua inteligência. Posso testar tanto as inteligentes como as tolas. Não sou tola. E entendi tudo. Tanto melhor. Mas é que não sou talhada para ser feiticeira. Não tenho nenhum talento. Jamais serei feiticeira, nem quero ser. Sou predestinada a Geralt. Sou predestinada para ser bruxa. Vim para cá para um curto período. Em breve retornarei a Kaer'morn. Você não tira os olhos de meu decote, falou Yennefer com voz gélida, semicerrando os olhos cor de violeta. Você está vendo nele algo extraordinário ou é movida por simples inveja? Essa estrela, murmurou Ciri. De que ela é feita? Essas pedrinhas se movem e brilham de maneira tão estranha. Pulsam, sorriu a feiticeira. São diamantes ativos incrustados em obsidiana. Quer vê-los de perto? Tocá-los? Sim. Não. Ciri afastou-se, sacudindo furiosamente a cabeça e tentando afastar-se de si o leve aroma de lilás e groselha. Não quero. Por que deveria querer? Não me interessa. Nem um pouquinho. Sou uma bruxa. Não tenho tendências para magia. Parece óbvio que não sirvo para ser feiticeira, porque sou. Além do que... A feiticeira sentou-se num banco de pedra junto do muro e concentrou-se na observação de suas unhas. Além do que, concluiu Ciri, tenho de refletir. Venha cá e sente-se ao meu lado. Ciri obedeceu. Preciso de tempo para pensar a respeito disso. Nada mais justo. Yennefer meneou a cabeça, ainda com os olhos fixos nas unhas. Trata-se de um assunto sério, que demanda uma reflexão. Ambas ficaram caladas por um momento. As noviças que passeavam pelo parque olhavam para elas de soslaio com curiosidade, sussurrando e dando risadinhas. Então? Então o quê? Já refletiu? Ciri ergueu-se de um pulo, bufou e bateu o pé. Eu... Afou, não conseguindo respirar direito de tanta raiva. Você está fazendo troça de mim? Eu preciso de tempo. Tenho de refletir. Mais tempo, todo dia e à noite. Yennefer fixou os olhos diretamente nos dela, e Ciri se encolheu diante daquele olhar. Há um provérbio que diz, falou a feiticeira lentamente, que a noite traz conselhos, mas nesse caso, surpresa. A única coisa que a noite poderá lhe trazer será outro pesadelo. Você de novo acordará no meio de dor e de gritos, coberta de suor, com medo daquilo que viu, com medo daquilo do que não será capaz de se lembrar. E não conseguirá voltar a dormir. Haverá medo, até o raiar do sol. A menina tremeu e abaixou a cabeça. Surpresa. A voz de Yennefer mudou imperceptivelmente. Confie em mim. O ombro da feiticeira era quente. O veludo negro no vestido pedia que fosse tocado. O cheiro de lilás e groselha aturdia deliciosamente. O abraço acalmava e mitigava, relaxava, suavizava a excitação, silenciava a raiva e o sentimento de rebeldia. Você vai se submeter aos testes, surpresa. Vou, respondeu Ciri, ciente de que não precisava responder, pois não se tratava de uma pergunta. Eu não entendo mais nada, falou Ciri. Você começou dizendo que eu possuía dons porque tinha aqueles sonhos, mas quer fazer testes e experimentos. Então, afinal, tenho ou não os tais dons? Essa pergunta será respondida pelos testes. Testes, testes. Ciri fez uma careta. Não possuo nenhum dom, estou lhe dizendo. Se tivesse, certamente eu teria notado, você não acha? Mas digamos que, por mero acaso, eu os tivesse. O que viria em seguida? Existem duas possibilidades. Comunicou-lhe a feiticeira, indiferente, enquanto abria a janela. Eliminar os dons ou ensiná-la a dominá-los. Se você os tiver e quiser isso, eu poderei dar-lhe um pouco de conhecimento elementar sobre magia. O que significa elementar? Básico. As duas estavam sozinhas no aposento que Nenek destinara à feiticeira, junto à biblioteca, numa ala lateral não utilizada do prédio. Ciri sabia que era uma espécie de quarto de hóspedes. Sabia que, quando Geralt visitava o templo, ficava alojado ali. Você vai querer me ensinar? Perguntou, sentando-se na cama e passando a mão sobre o veludo do cobertor. Vai querer me levar daqui, não é isso? Pois saiba que não irei com você a lugar nenhum. Então partirei sozinha, falou Yennefer friamente, desamarrando as correias de seus alforjes. E garanto-lhe que não sentirei saudade. Já lhe disse que vou educá-la somente se você quiser. E posso fazê-lo aqui mesmo. E por quanto tempo você vai ficar me ensinando? Por quanto tempo você quiser, respondeu a feiticeira. Em seguida, inclinou-se e abriu uma cômoda, da qual retirou uma velha e gasta bolsa de couro, um cinturão, um par de botas forradas de pele e um garrafão de barro envolto em vime. Ciri ouviu Yennefer soltar um palavrão, sorrindo ao mesmo tempo, e a viu guardar de volta os objetos na cômoda. Adivinhou a quem eles pertenciam, quem os deixara ali. O que quer dizer por quanto tempo eu quiser? Perguntou. Se eu não gostar ou ficar entediada com esse aprendizado, o aprendizado será interrompido. Basta você me dizer isso ou apenas demonstrar. Demonstrar? Como? Se nós decidirmos pela educação, vou exigir absoluta obediência. Repito, absoluta. Portanto, caso você se canse do aprendizado, bastará demonstrar qualquer tipo de desobediência. Aí a educação será interrompida de imediato. Ficou claro? Ciri fez um meneio positivo com a cabeça, lançando um olhar esmeraldino para a feiticeira. Em segundo lugar, continuou Yennefer, desfazendo os alforjes, vou exigir absoluta sinceridade. Você não poderá ocultar nada de mim. Nada. Portanto, caso sinta que está na hora de parar, bastará mentir, fingir ou fechar-se em si mesmo. Se eu lhe perguntar algo e você não responder sinceramente, isso também significará a imediata interrupção do aprendizado. Você entendeu? Sim, esmungou Ciri. E essa sinceridade funciona nos dois sentidos? Em outras palavras, eu poderei fazer perguntas a você? Yennefer olhou para ela, com uma estranha contorção dos lábios. Obviamente, respondeu após um breve momento. Isso está subentendido. É nisso que se baseia o ensinamento e a proteção que lhe pretendo dar. Você poderá me fazer perguntas a qualquer momento, e eu responderei a todas elas, com sinceridade. A qualquer uma? A qualquer uma. A partir deste momento? Sim, a partir deste momento. O que há entre você e Geralt, Dona Yennefer? Ciri quase desmaiou, apavorada com sua ousadia e com o ameaçador silêncio que se seguiu à pergunta. A feiticeira aproximou-se dela lentamente, colocou as mãos sobre seus ombros e encarou bem no fundo dos olhos. Saudade, respondeu séria. Mágoa, esperança e medo. Sim, acho que não me esqueci de nada. E agora já podemos começar os testes, sua pequena cobrinha verde. Vamos verificar se você serve. Apesar de que, depois de sua pergunta, eu ficaria muito espantada caso se revelasse que não. Vamos, feiosa. Ciri se indignou. Por que você me chama assim? Yennefer sorriu com o canto dos lábios. Porque lhe prometi sinceridade. Nervosa e impaciente, Ciri endireitou-se na dura e incômoda cadeira depois de ficar muitas horas sentada. Isso não vai resultar em nada, rosnou, limpando na mesa os dedos manchados de carvão. É que nada do que faço dá certo. Não sirvo para ser feiticeira. Eu sabia disso desde o início, mas você não quis me escutar. Não prestou atenção a nada do que eu disse. E Yennefer ergueu as sobrancelhas. Você está dizendo que eu não quis ouvi-la? Interessante. Em geral, costumo prestar atenção a qualquer frase dita em minha presença e guardo-a na memória. A condição é que a frase contenha pelo menos uma migalha de sentido. Você está sempre caçoando de mim. Ciri rangeu os dentes. E eu só queria lhe dizer sobre essas aptidões, porque quero que você saiba que lá em Kaimorn, nas montanhas, eu não sabia fazer sinal de bruxo. Nenhum só. Sei disso. Sabe? Sei. Mas isso não significa nada. Não? Bem, não é só isso. Escuto com ansiedade. Eu não sirvo. Será que não consegue entender? Eu sou jovem demais. Eu era mais jovem quando comecei. Mas certamente você não era. De que se trata, menina? Pare de gaguejar. Faça-me o favor de dizer pelo menos uma frase completa. É que... Ciri enrosbeceu e abaixou a cabeça. É que Ayola, Mirra, Irnid e Kadi, quando almoçávamos, disseram rindo que nenhum feitiço terá acesso a mim e eu não poderei fazer nenhum encanto porque... Porque sou virgem. O que significa? Imagine que eu sei o que isso significa. Interrompeu a feiticeira. Na certa, você mais uma vez vai achar que o que vou lhe dizer é uma observação maliciosa, mas tenho o desprazer de lhe comunicar que você está falando um monte de bobagens. Vamos voltar aos testes. Sou virgem, repetiu Ciri, agressiva. Para que vão servir esses testes tolos? Uma virgem não pode fazer encantos. Só vejo uma saída, falou Yennefer, apoiando-se no encosto da cadeira. Portanto, vá e perca a virgindade. Eu esperarei. Mas, se possível, faça o mais rápido que puder. Está zombando de mim? Você percebeu? Sorriu a feiticeira levemente. Parabéns! Você passou pelo teste eliminatório no que se refere à percepção. E agora vamos passar a teste de verdade. Preste atenção, por favor. Olhe. Nesta ilustração, há 4 pinheiros. Cada um tem determinado número de ramos. Desenhe o quinto, que deve combinar com os outros 4 e estar localizado neste espaço vazio. Os pinheiros são idiotas, sentenciou Ciri, esticando a língua para fora e desenhando com um pedaço de carvão uma torta arvorezinha. E maçantes, o que eles têm a ver com magia? Dona Yennefer, você prometeu responder as minhas perguntas. Infelizmente, suspirou a feiticeira, pegando a folha de papel e olhando para o desenho. Tenho a nítida impressão de que ainda vou me arrepender por ter feito tal promessa. O que pinheiros têm a ver com magia? Absolutamente nada. Mas você fez o desenho corretamente no tempo certo. Efetivamente, nada mal para uma virgem. Você está rindo de mim? Não. Eu rio muito raramente. Preciso de um motivo real para rir. Concentre-se nessa outra folha de papel, surpresa. Nela estão desenhadas várias linhas com estrelinhas, bolinhas, cruzinhas e triângulos. E em cada linha há certa quantidade desses elementos. Pense bem e me responda. Quantas estrelinhas deve haver na última linha? As estrelinhas são idiotas. Quantas, menina? 3. Yennefer permaneceu calada por bastante tempo, com um olhar fixo num detalhe nas pontas esculpidas do armário que apenas ela conhecia. O malicioso sorriso nos lábios de Ciri foi desaparecendo aos poucos, até sumir por completo, sem deixar nenhum vestígio. Com certeza você ficou furiosa, falou a feiticeira muito lentamente, sem parar de admirar o armário, em saber o que aconteceria quando me desse uma resposta imbecil e sem sentido. Pensou, talvez, que eu não perceberia porque não estou interessada realmente em suas respostas? Pois pensou errado. Ou quem sabe achou que eu simplesmente aceitaria o fato de que você não é inteligente, pois se enganou. Agora se ficou entediada com toda essa história de testes e para se divertir resolveu reverter a situação e me testar. Bem, isso deve ter dado certo, não é verdade? De uma forma ou outra, o teste terminou. Devolvo minha folha de papel. Desculpe-me, Dona Yennefer, falou a menina, abaixando a cabeça. É óbvio que naquela linha deveria haver apenas uma estrelinha. Eu sinto muito. Por favor, não fique zangada comigo. Olhe para mim, Ciri. A menina ergueu os olhos, surpresa. Era a primeira vez que a feiticeira a chamava pelo nome. Ciri, disse Yennefer. Saiba que, ao contrário do que possa parecer, eu me zango tão raramente quanto rio. Você não me deixou zangada. Mas ao pedir desculpas, provou que eu não me enganei a seu respeito. E agora pegue a próxima folha de papel. Como você pode ver, nela estão desenhadas 5 casinhas. Desenhe a sexta. De novo? Realmente não consigo entender para quê. A sexta casinha. A voz da feiticeira adquiriu um tom ameaçador, e seus olhos brilharam com chamas cor de violeta. Aqui, neste lugar vazio. Por favor, não me faça repetir. Depois de maçãzinhas, pinheirinhos, estrelinhas, peixinhos e casinhas, chegou a vez dos labirintos, nos quais era preciso rapidamente encontrar uma saída, das linhas onduladas, das manchas de tinta que mais pareciam baratas esmagadas, de outros estranhos desenhos e mosaicos que envesgavam os olhos e davam corro de cabeça. Depois apareceu uma bolinha brilhante pendente no barbante, para a qual era preciso ficar olhando fixo por bastante tempo. Tal tarefa era tão entediante que Ciri com frequência cochilava. Yennefer, para a grande surpresa da menina, não parecia se preocupar com isso, embora tivesse gritado furiosamente com ela diante de uma tentativa de adormecer sobre uma daquelas manchas de baratas esmagadas. De tanto ficar olhando fixo durante os testes, Ciri começou a ter dores na nuca e nas costas, que foram aumentando gradativamente. Sentia falta de movimento e de ar fresco, e seguindo o acordo de total sinceridade, contou isso para Yennefer. A feiticeira recebeu a queixa tão calmamente como se estivesse esperando por ela havia bastante tempo. Nos dois dias seguintes, ambas ficaram correndo pelo parque, saltando sobre valas e cercas sobre os olhares divertidos ou cheios de piedade das sacerdotisas e noviças. Faziam ginástica, praticavam equilíbrio andando sobre o topo do muro que circundava o pomar e as construções no jardim. Contrariamente ao que acontecia em Kaimorn, os treinos com Yennefer eram sempre acompanhados de teoria. A feiticeira ensinava Ciri a maneira correta de respirar, guiando o movimento de seus pulmões e de diafragma com fortes pressões na palma da mão. Explicava as bases dos movimentos, o funcionamento dos músculos e ossos, demonstrava como descansar, aliviar a tensão e relaxar. Durante um desses momentos de relaxamento, estirada sobre a grama, olhando para o céu, Ciri fez uma pergunta que a incomodava. Dona Yennefer, quando finalmente terminaremos esses testes? Eles entendiam tanto assim? Não, mas gostaria de saber se sirvo para ser feiticeira. Você serve. Você já sabe? Eu soube desde o começo. São poucas as pessoas capazes de perceber a atividade de minha estrela. Muito poucas. E você a percebeu imediatamente. E quanto aos testes? Estão terminados. Sei sobre você tudo o que queria saber. Mas algumas das tarefas... eu não me saí muito bem nelas. Você mesma chegou a dizer que... Você está segura realmente? Não estaria enganada? Tem certeza de que possui os dons necessários? Tenho certeza. Mas... Ciri... A feiticeira dava a impressão de estar alegre e irritada ao mesmo tempo. Desde o momento em que nos deitamos neste gramado, estou conversando com você sem usar a voz. Isso se chama telepatia, não se esqueça. E certamente você notou que isso não atrapalhou em nada nossa conversa. A magia... Disse Yennefer, olhando para o céu sobre os montes e apoiando as mãos numa ação da cela. É, segundo alguns, a personificação do caos. É a chave capaz de abrir a porta proibida. A porta atrás da qual ficam a espreita o pesadelo, o medo e o inimaginável horror. Atrás da qual aguardam os inimigos, as forças destrutivas e os poderes do mais puro mal. Capaz de destruir não apenas aquele que abriu a porta, mas o mundo inteiro. E, como não faltam pessoas para mexer na porta, haverá um momento em que alguém cometerá um erro, quando o fim do mundo será predestinado e inevitável. Portanto, a magia representa a vingança e a arma do caos. O fato de que, após a conjuração das esferas, os humanos aprenderam a lançar a mão da magia é a maldição e a perdição do mundo. A perdição da humanidade. E é assim mesmo, Ciri. Aqueles que consideram a magia o caos não estão errados. O negro garanhão da feiticeira relinchou longamente e, cutucado pelos calcanhares dela, avançou devagar através da charneca. Ciri apressou seu cavalo, trotou pela senda feita por Yennefer e passou a cavalgar a seu lado. As urzes chegavam até os estribos. A magia é... Yennefer retomou o assunto. Na opinião de outros, uma arte. Uma grande arte, elitista, capaz de criar coisas lindas e extraordinárias. A A magia é um talento dado a um número limitado de escolhidos. Aqueles que não possuem tal talento só podem olhar com admiração e inveja para o resultado do trabalho dos artistas, deleitando-se com as obras produzidas e, ao mesmo tempo, sentindo que sem elas e sem aquele talento o mundo seria mais pobre. O fato de que, após a conjunção das esferas, alguns eleitos descobriram em si talento e magia, de que acharam em si a arte e... é a bênção da beleza. E é assim mesmo, Siri. Aqueles que consideram a magia uma arte também estão certos. Sobre o bojudo e desnudo topo de uma colina que emergia no meio das urzes, como o dorso de um predador de tocaia, jazia uma enorme pedra achatada apoiada sobre outras menores, em posição vertical. A feiticeira conduziu o cavalo para aquele lado, sem interromper a preleção. Há ainda aqueles que acreditam que a mágica é uma ciência. Para dominá-la, não basta ter talento nem nascer com certas aptidões. São necessários anos e anos de profundos estudos e grande esforço. É preciso ter perseverança e autodisciplina. A magia, assim conquistada, é o saber, o conhecimento cujos limites se estendem sempre graças a mentes iluminadas e vivas, por meio da experiência, da análise e da prática. A magia, assim conquistada, é o progresso. É o arado, o tear, o moinho de água, a fundição, a grua e o cadernal. É o progresso, o desenvolvimento, a renovação. É um movimento constante, para cima, na direção do melhor, na direção das estrelas. O fato de que, após a conjunção das esferas, descobrimos a magia nos possibilitará, no futuro, alcançar as estrelas. Desça do cavalo, Siri. Yennefer aproximou-se do monolito e colocou a mão na enrugada superfície da pedra, recolhendo cuidadosamente a poeira e as folhas secas nela acumuladas. Aqueles que consideram a magia uma ciência, continuou, também têm razão. Lembre-se disso, Siri. E agora, chegue mais perto de mim. A menina engoliu em seco e aproximou-se. A feiticeira abraçou-a. Lembre-se, repetiu, a magia é caos, arte e ciência. É maldição, bênção e progresso. Tudo depende de quem a usa, de que maneira e com que propósito. E a magia está por toda parte, sempre em torno de nós, facilmente alcançável. Basta estender o braço. Olhe, vou estender o braço. O dolmen tremeu perceptivelmente. Siri ouviu um surdo estrondo distante e um retumbo vindo de dentro da terra. Os pinheiros ondularam sob o efeito de uma repentina lufada de vento. O céu escureceu com violência, cobrindo-se de nuvens que deslizavam por ele com estonteante rapidez. A menina sentiu no rosto gotas de chuva. Semicerrou os olhos diante do brilho dos relâmpagos que iluminaram de maneira inesperada o horizonte. Instintivamente acercou-se ainda mais à feiticeira, de seus cabelos negros cheirando lilás e groselha. A terra sobre a qual pisamos, o fogo que não se extingue em seu interior, a água da qual saíram todas as formas de vida e sem a qual a vida não é possível, o ar que respiramos. Basta estender o braço para dominá-los e obrigá-los a se curvar à nossa vontade. A magia está em todos os lugares. Está no ar, na água, na terra e no fogo. E está atrás da porta que a conjunção das estrelas trancou para nós. De lá, de trás daquela porta fechada, a magia de vez em quando estende a mão em nossa direção. Para nós. Você sabe disso, não é verdade? Você já sentiu o toque da magia, o toque da mão saída de trás da porta fechada. Aquele toque encheu-a de medo. Aquele toque enche de medo qualquer um, porque em cada um de nós há causa e ordem, o bem e o mal. Mas ele pode e deve ser controlado. É preciso aprender como fazê-lo. E você vai aprender isso, Siri. Foi por essa razão que eu a trouxe até aqui. Até esta pedra que, desde tempos imemoriais, está na interseção das veias do poder, latejando com força. Toque-a. A pedra tremia, vibrava, e com ela tremia e vibrava toda a colina. A magia está estendendo a mão para você, Ciri. Para você, estranha menina. Surpresa. Criança de sangue. De sangue antigo. Do sangue dos elfos. Menina estranha, entrelaçada em movimento e mudança, em aniquilação e renascimento. Predestinada e sendo predestinação. A magia estende a mão de lá, de trás da porta fechada para você, pequenino grão de areia no meio das engrenagens do relógio do destino. O destino estende suas garras em sua direção sem saber se você se tornará sua ferramenta ou um obstáculo a seus planos. Aquilo que o caos lhe mostra nos sonhos é exatamente essa incerteza. O caos tem medo de você, criança do destino, mas quer fazer com que você passe a ter medo dele. Brilhou um relâmpago e ouviu-se o estrondo de um trovão. Ciri tremia de frio e pavor. O caos não pode mostrar-lhe o que ele realmente é. Diante disso, ele lhe mostra o futuro, mostra aquilo que acontecerá. Ele quer fazer com que você tenha medo dos dias vindouros, para que o medo do que você e seus próximos terão de enfrentar comece a dirigir suas ações, dominando-a por completo. É por isso que ele envia sonhos. Você me mostrará agora o que vê nos sonhos, e ficará aterrorizada. Mas depois você esquecerá, e passará a dominar o medo. Olhe para mim, estrela, Ciri. Não desvie os olhos dela. Mais um relâmpago. Mais um trovão. Fale. Eu lhe ordeno. Sangue. Os lábios de Yennefer cortados e esmagados movem-se silenciosamente jorrando sangue. Rochas brancas passando rapidamente no meio de um galope. O relincho de um cavalo. Um salto, um precipício. Um abismo. Um grito, um voo interminável. O abismo. No fundo do abismo, rolos de fumaça. Escada levando para baixo. Vaes, Deiriad Aep Aegan. Algo está terminando. O quê? Elaine Bluff, Fiaineved. Criança de sangue antigo? A voz de Yennefer parece vinda de muito longe, e surda e desperta. É surda e desperta ecos entre as úmidas paredes de pedra. Elaine Bluff. Fale. Olhos cor de violeta brilham, ardendo num rosto emaciado, enegrecido e contorcido de dor, encoberto por uma tempestade de desgrenhados e sujos cabelos negros. Escuridão. Umidade. Fedor. O insuportável frio das paredes de pedra. O frio dos ferros nos punhos e tornozelos. Abismo. Fumaça. Escadas levando para baixo. Escadas pelas quais é preciso descer. É preciso porque... porque algo está se acabando. Porque se aproxima Ted Deireart. O tempo do fim. Tempo da nevasca lupina. Tempo do frio branco e da luz branca. A leoazinha tem de morrer. Razões de estado. Vamos, disse Geralt. Desçamos as escadas. Temos de fazê-lo. É preciso. Não há outro caminho. Apenas as escadas. Para baixo. Seus lábios não se movem. Estão roxos. Sangue, sangue por toda parte. As escadas cobertas de sangue. Há necessidade de prestar atenção para não escorregar. Porque um bruxo tropeça apenas uma vez. O brilho de uma lâmina. Um grito. Morte. Para baixo. Escadas abaixo. Fumaça. Fogo. Um furioso galope. O som de cascos batendo no chão. Incêndios a toda volta. Segure-se. Segure-se, leozinha de Sintra. O corcel negro relincha e empina. Segure-se. O corcel negro dança. Através da fenda do elmo adornado com asas de ave de rapina, brilham olhos impiedosos. A larga lâmina refletindo a cintilante luz do incêndio desaba com um silvo. Uma esquiva, Ciri, uma esquiva. Uma pirueta e uma parada. Esquiva, esquiva, tarde demais. O galope cega os olhos, faz tremer todo o corpo. A dor paralisa por um momento, atordoa e anestesia, para logo em seguida explodir com toda a força, cravando-se na bochecha como aguçadas presas de uma esfera, puxando, trespassando obliquamente, irradiando para o pescoço, a nuca, o peito, os pulmões. Siri. A menina sentiu nas costas e na parte posterior da cabeça um imóvel áspero e desagradável frio da pedra. Não se lembrava de quando se sentara nela, e Yennefer encontrava-se ajoelhada ao seu lado. Delicadamente, mas com determinação, descontraiu-lhe os dedos e afastou-lhe a mão da bochecha, que latejava, pulsava de dor. Mamãe, gemeu Siri. Mamãe, como dói. Mãezinha. A feiticeira tocou seu rosto. Tinha as mãos frias como gelo. A dor cessou imediatamente. Eu vi, sussurrou a menina, fechando os olhos. O mesmo que nos sonhos. O Cavaleiro Negro. Geralt. E ainda você. Eu vi você, Dona Yennefer. Eu sei. Eu vi você. Vi como... Nunca mais. Nunca mais você verá aquilo. Nunca mais você sonhará com aquilo. Vou lhe dar uma força que afastará esses pesadelos para sempre. Foi por isso que eu a trouxe aqui, Siri, para lhe mostrar essa força. Começarei a dá-la a você a partir de amanhã. Seguiram-se dias difíceis e laboriosos, dias de estudos intensivos e de trabalho extenuante. E Yennefer era firme, exigente, severa com frequência e até ameaçadora às vezes, mas nunca enfadonha. Antes, Ciri teve mais de uma vez dificuldades em manter os olhos abertos na escolinha do templo, ocasionalmente caindo no sono durante uma aula, embalada pela suave e monótona voz de Nenek, Aiolo I, Cortusa, outras sacerdotisas professoras. Com Yennefer aquilo não era possível. E não só por causa do timbre da sua voz, ou do uso de frases curtas e fortemente acentuadas. O mais importante era o teor das lições. Lições de magia. Lições excitantes e absorventes. Si passava a maior parte do dia com Yennefer. Voltava ao dormitório tarde da noite e desabava sobre a cama como uma tora de madeira, adormecendo imediatamente. As noviças reclamavam que ela roncava muito alto e tentavam acordá-la. Em vão. Ciri dormia como uma pedra. Sem sonhos. Pelos deuses! Suspirou Yennefer com resignação, despenteando os cachos negros com ambas as mãos e abaixando a cabeça. Mas isso é tão simples. Se você não consegue dominar esse gesto, como vai ser quando tentarmos algo mais complicado? Ciri virou-se. Murmurou algo incompreensível e esfregou a mão entorpecida. A feiticeira tornou a suspirar. Olhe mais uma vez para a gravura e veja a posição na qual tem de ficar os dedos. Preste atenção às setinhas indicativas e às runas que descrevem o gesto que deve ser efetuado. Já olhei para esse desenho mais de 1000 vezes, compreendo as runas. Vort, Kaelm, Eis, Veloi. Afastando de mim lentamente, para baixo, rápido, a mão, assim, e o dedo mendinho. Não consigo colocá-lo nessa posição sem dobrar, ao mesmo tempo anular. Dê-me a mão. Ai! Mais baixo, Siri. Senão Nenek virá novamente correndo para cá, achando que eu estou esfolando viva, cozinhando em óleo fervente. Não mude a posição dos dedos. E agora execute o gesto. Gire, gira o pulso. Muito bem. Agora abane a mão. Relaxe os dedos e repita. Não, não e não. Você sabe o que acabou de fazer? Se lançasse um verdadeiro encanto dessa maneira, teria de usar uma tala na mão por 1 mês. De que é feita sua mão? De madeira? Minha mão foi treinada para uma espada. É por isso. Bobagem. Geralt passou a vida toda agitando a espada e seus dedos são ágeis e... muito delicados. Vamos, feiosa. Tente mais uma vez. Está vendo? Basta querer. Ótimo. Deixe a mão bem solta. Cansou? Um pouco. Deixe que eu massageie sua mão e seu antebraço. Siri, por que não está usando o unguento que lhe dei? Suas mãozinhas são tão ásperas como patas de um corvo marinho. E isto aqui é o quê? Uma marca de um anel? Pelo que me lembro, eu lhe proibi de usar bijuterias e joias, não foi? Mas é que eu ganhei esse anel de mirra jogando peão. E só usei por meio dia. Meio dia demais. Não o use novamente, por favor. Não entendo por que não posso. Não precisa entender, cortou a feiticeira, mas em sua voz não havia sinal de irritação. Peço que não use nenhum adorno desse tipo. Se quiser, enfie uma flor nos cabelos, faça uma coroa de flores. Mas não quero que use nenhum metal, nenhum cristal, nenhuma pedrinha. Isso é muito importante, Siri. Quando chegar a hora, eu lhe explicarei direitinho a razão. Por enquanto, confie em mim e atenda a meu pedido. Você usa sua estrela e tem brincos e anéis. Por que eu não posso? É porque eu sou virgem? Venha cá, minha feiosa. E Yennefer sorriu e acariciou a cabeça da menina. Será que você está obcecada por isso? Já lhe expliquei que o fato de você ser ou não ser não tem nenhuma importância. Nenhuma. Amanhã, lave os cabelos, porque vejo que está mais do que na hora. Dona Yennefer? Sim. Posso... Considerando o conceito daquela sinceridade que você me prometeu, posso perguntar-lhe uma outra coisa? Pode. Mas pelos deuses, que não seja sobre virgindade, por favor. Siri mordeu os lábios e ficou calado por bastante tempo. Paciência, suspirou Yennefer. Que seja. Pergunte. É que... Siri enrosqueceu e passou a ponta da língua sobre os lábios. As meninas no dormitório ficam fofocando e contando uma porção de histórias sobre a festa de Beletain e outras como ela. E para mim elas dizem que sou criança e já está mais do que na hora. Dona Yennefer, como é essa coisa realmente? Como reconhecer que chegou a hora de ir para a cama com um homem? Siri ficou vermelha como um tomate. Depois de permanecer calada por um momento, ergueu os olhos e fez um sinal afirmativo com a cabeça. Isso é muito fácil de constatar, falou Yennefer com naturalidade. Se você começa a pensar nisso, é sinal de que chegou a hora. Mas eu não quero nada disso. Isso não é obrigatório. Se você não quer, então não vai. Ah, Siri voltou a morder os lábios. E esse... Esse tal homem, como reconhecer que com ele se pode ir para a cama? Se por acaso há chance de escolher... A feiticeira contorceu os lábios em um sorriso. E não se tem muita experiência. A primeira coisa a ser avaliada não é o homem, mas a cama. Os olhos esmeraldinos de Siri adquiriram formato e a dimensão de dois pires. Como? A cama? Isso mesmo. Aqueles que nem têm cama você deve eliminar de cara. Entre os que sobraram, descarte os que possuem cama suja e desarrumada. E quando permanecerem apenas aqueles cuja cama é limpa e arrumada, escolha o que lhe parecer mais atraente. Infelizmente, esse método não é infalível. E é possível cometer erros horrendos. Você está brincando? Não. Não estou brincando. Siri, a partir de amanhã você vai passar a dormir aqui, comigo. Traga suas coisas para cá. Pelo que ouço, no dormitório das noviças se gasta muito tempo em conversas inúteis. Um tempo que deveria ser destinado a descanso e sono. Depois de dominar as posições básicas das mãos, dos movimentos e dos gestos, Siri começou a aprender os encantos e suas fórmulas. As fórmulas eram fáceis, registradas em língua antiga que a menina dominava totalmente. Era-lhe muito fácil memorizá-las. Ela também não tinha dificuldade com as ocasionalmente complicadas entonações necessárias ao serem invocadas. Yennefer estava visivelmente satisfeita e tornava-se mais amável e simpática dia após dia, Com pausas cada vez maiores entre as aulas, as duas ficavam conversando sobre os mais diversos assuntos e até se divertiam com as delicadas gozações que faziam de Nenek, que, eriçada e inflada como uma galinha, costumava visitar frequentemente as preleções e os exercícios, sempre pronta para colocar Ciri sob suas asas protetoras, defendendo-a da imaginária severidade da feiticeira e das inumanas torturas da educação. Obedecendo a recomendações, Ciri mudou-se para os aposentos de Yennefer. Agora, elas estavam juntas não só durante o dia, como à noite. Às vezes, havia aulas noturnas, já que não era permitido usar determinados gestos, fórmulas e encantos à luz do dia. Satisfeita com os progressos da menina, a feiticeira diminuiu o ritmo das aulas. Agora tinha mais tempo livre. Passavam as tardes lendo livros, juntas ou individualmente. Ciri superou a complicada prosa de diálogo sobre a natureza da magia. De Stammerfold, As Forças dos Elementos, de Guillaume Batista, e Magia Natural, de Richard E. Monk. Também folheou, porque não havia sido capaz de lê-las por completo, obras como O Mundo Invisível, de John Becker, e O Mistério dos Mistérios, de Agnes de Glanville. Passou os olhos pelas páginas amareladas pelo tempo do Códice de Myrth, pelo Arte Arcane, e até pelo famoso e assustador do Dwemermore, repleto de gravuras que incutiam medo. Consultou ainda outros livros não relacionados com magia. Leu A História do Mundo e um Tratado sobre a Vida. Não deixou de frequentar o setor da literatura mais leve da Biblioteca do Santuário. Com o rosto corado, devorou Os Folguedos, do Marquês de Lacriame, e As Damas do Rei, de Anne Tiller. Leu Os Infortúnios do Amor e A Hora da Lula, coletâneas de versos do famoso trovador Jaskier. Chorou diante das delicadas baladas cheirando a mistério da poetisa S. Davin, reunidas num pequeno e belamente encadernado volume com o título A Pérola Azul Celeste. Ciri não deixava de aproveitar o privilégio de fazer perguntas e sempre receber respostas. No entanto, cada vez mais frequentemente era ela a destinatária das perguntas. No início, parecia que Yennefer não estava nem um pouco interessada no que se passara com ela, nem como fora sua infância em Sintra, tampouco nos acontecimentos posteriores, da época da guerra. Com o tempo, porém, as perguntas foram se tornando mais concretas. Ciri tinha de responder, algo que ela fazia com evidente má vontade, pois cada pergunta da feiticeira abria em sua memória a porta que ela jurara a si mesma não abrir, mantendo-a fechada de uma vez por todas. Desde o momento de seu encontro com Geralt perto de Soden, vinha adotando o princípio de que começara uma nova vida, e que aquela outra em Sintra fora apagada de maneira definitiva e inapelável. Os bruxos de Kaer Morhen nunca lhe perguntaram coisa alguma, e antes de chegarem ao santuário, Geralt exigira dela o compromisso de não revelar quem ela era, a quem quer que fosse. Nenek, que obviamente sabia de tudo, fizera com que as demais sacerdotisas e noviças acreditassem que Ciri fosse apenas a filha bastarda de um guerreiro com uma camponesa, uma criança para a qual não havia lugar nem no castelo paterno, nem na choupana materna. Metade das noviças do templo de Melitele era exatamente tal tipo de criança. E Yennefer também estava a par do segredo. Era aquela em quem se podia confiar. Yennefer perguntava sobre aquilo, sobre Sintra. Como você saiu da cidade, Ciri? De que modo conseguiu escapar dos Nilfgaardianos? Aquilo era algo de que Ciri não conseguia se lembrar. Tudo desaparecia envolto em fumaça e escuridão. Lembrava-se do cerco, da despedida da rainha Calanf, sua avó. Lembrava-se dos barões e guerreiros arrancando a força dos pés do leito no qual repousava a leoa de Sintra ferida. Lembrava-se da fogo através de ruelas em chamas, da luz sangrenta e da queda do cavalo. Lembrava-se do cavaleiro com um elmo adornado com asas de ave de rapina. E nada mais. Não me lembro. É verdade, dona Yennefer, não consigo me lembrar. Yennefer não insistia. Fazia outras perguntas. Usava de tanto tato e delicadeza que Ciri foi se sentindo cada vez mais livre. Por fim, começou a contar por iniciativa própria. Sem esperar por perguntas, falou sobre seus anos em Sintra e nas ilhas de Skellige. Revelou como veio a saber da Lei da Surpresa e de como o destino quis que ela fosse predestinada a Geralt de Rivia, o bruxo de cabelos brancos. Falou da guerra, dos tempos difíceis vagando pelas florestas de Thrasios, de sua estada com os druidas, do tempo que passou no vilarejo. Contou como Geralt a encontrou e levou para Caemorn, a sede dos bruxos, abrindo um novo capítulo em sua curta vida. Certo dia, também por iniciativa própria, Ciri explicou à feiticeira como foi seu primeiro encontro com o bruxo. Contou de maneira natural, alegre e divertida, como se encontraram na floresta de Brocklan, entre as dríades que a haviam sequestrado, e queriam retê-la a toda a força para transformá-la em uma delas. Ah, falou Yennefer. Pagaria uma fortuna para tê-lo visto. Refiro-me a Geralt. Fico tentando imaginar a cara que ele fez lá em Brocklan quando viu a surpresa que lhe havia reservado destino. Porque deve ter ficado com uma cara muito engraçada quando descobriu quem você era, não é verdade? Ciri riu gostosamente, e em seus olhos cor de esmeralda brilharam chamas diabólicas. Oh, sim, respondeu ela. Você nem pode imaginar a cara dele. Quer ter uma ideia? Vou lhe mostrar. Olhe para mim. E Yennefer soltou uma gargalhada. Esse riso, pensou Ciri, olhando para bandos de árvores negras voando para o sul. Esse riso, compartilhado e sincero, fez com que nos aproximássemos de verdade. Ela e eu. Nós nos demos conta, tanto ela como eu, de que podemos rir juntas falando dele, de Geralt. De repente, ficamos muito próximas, embora eu saiba que Geralt nos une e separa concomitantemente, e que sempre será assim. Nosso riso comum nos aproximou. E aquilo que aconteceu 2 dias mais tarde, na floresta, sobre as colinas, ela estava me mostrando como achar. Não entendo por que devo procurar essas tais... De novo esqueci como aquilo se chama. Intercessões, disse Yennefer, arrancando carrapichos que grudaram em sua manga ao atravessarem o matagal. Estou lhe mostrando como achá-las, pois são lugares dos quais é possível extrair força. Mas eu já sei extrair força. E você mesmo me ensinou que a força está por toda parte. Portanto, por que precisamos andar no meio de arbustos? O templo está cheio de energia. É verdade. Foi exatamente por isso que ele foi erguido naquele lugar, e não em outro. E é também por isso que, estando no terreno do templo, extrair força parece-lhe tão fácil. Estou com as pernas doloridas. Podemos sentar-nos por um momento? Está bem, feiosa. Dona Yennefer? Sim. Por que sempre extraímos força de veios aquáticos? Afinal, a energia mágica está em todos os lugares. Na terra, no ar, no fogo. É verdade. E na terra? Olhe, aqui em volta está cheio de terra, debaixo de nossos pés, e o ar está por toda parte. E se quisermos ter fogo, basta acendermos uma fogueira e... Você ainda é fraca demais para poder extrair energia da terra. Sabe ainda muito pouco para conseguir qualquer coisa do ar. E quanto ao fogo, proíbo-a de brincar com ele. Já lhe disse que em nenhuma circunstância você pode tocar na energia do fogo. Não precisa gritar, eu me lembro. Estavam sentados em silêncio sobre uma seca tora derrubada, escutando o sussurro do vento na copa das árvores e o som de um pica-pau batendo com um bico num tronco próximo. Ciri estava com fome e sentia a saliva acumular-se na boca de tanta sede, mas sabia que de nada adiantaria reclamar. Um mês antes, Yennefer reagia a tais reclamações com uma fria preleção sobre a arte de subjugar instintos primitivos. Mais tarde, passou apenas a ignorá-las. Os protestos não faziam o menor sentido, assim como não surtiam resultados algum às caretas que Ciri fazia quando era chamada de feiosa. A feiticeira arrancou o último carrapicho da manga. Logo, logo ela vai me fazer uma pergunta, pensou Ciri. Posso ouvi-la formulando-a. vai perguntar mais uma vez algo de que não me lembro ou de que não quero me lembrar. Não, isso não faz o menor sentido. Não vou responder. Aquilo é o passado e não há como retornar ao passado. Ela mesma chegou a dizer isso. Fale-me de seus pais, Ciri. Não me lembro deles, Dona Yennefer. Tente lembrar-se, por favor. Do papai eu realmente não me lembro, respondeu Ciri, cedendo a ordem. Apenas... quase nada. Quanto à mamãe, dela me lembro vagamente. Tinha cabelos compridos, assim. E... sempre andava triste, lembre-me. Não, não me lembro de nada. Lembre-se, por favor. Não me lembro. Olhe para a minha estrela. Gaivotas grasnavam mergulhando entre os botes de pescadores, onde pegavam restos de comida e pequenininhos peixes tirados dos caixotes e jogados de volta na água. O vento movia suavemente as arriadas velas dos dracares, enquanto rolos de fumaça, abafados por uma leve garoa, serpenteavam pelo cais. Trirremes vindas de Sintra, com peão dourado brilhando nas flâmulas azuis celestes, adentravam o porto. Tio Crush, que, parado a seu lado, mantinha no ombro dela a mão do tamanho da pata de um urso, ajoelhou-se repentinamente sobre um joelho, enquanto os guerreiros, dispostos em duas alas, passavam a bater ritmicamente a espada no escudo. Atravessando a prancha de desembarque, aproximava-se deles a Rainha Calanfe, sua avó. Aquela que, nas ilhas de Skellige, era chamada oficialmente de Ard Rena, a Rainha Suprema. Mas tio Crushing Crate, o Duque de Skellige, ainda ajoelhado e com a cabeça baixada, chamou Leoa de Sintra por um título menos oficial, porém considerado mais venerável pelos Ilhéus. Seja bem-vinda, Modron. Princesa, falou Calanfe, com voz fria e autoritária, sem sequer olhar para o Duque. Aproxime-se. Venha para junto de mim, Ciri. A mão da avó era forte e dura como a de um homem. Os anéis em seus dedos eram terrivelmente frios. Onde está Aist? O rei... gaguejou Crush. Está no mar, Modron. Procura por vestígios e corpos. Desde ontem. Por que ele lhes permitiu? Gritou a rainha. Como ele pôde deixá-los fazer isso? E você, Crush? Você é o Duque de Skellige. Nenhum dracar tem o direito de se fazer ao mar sem sua permissão. Por que você lhes permitiu, Crush? O tio abaixou ainda mais a cabeça ruiva. Cavalos, disse Calanfe. Vamos ao forte, e amanhã bem cedo tomaremos o barco de volta. Estou levando a princesa para Sintra e nunca mais vou lhe consentir que volte para cá. Quanto a você... você tem comigo uma terrível dívida, Crush. Exigirei que a pague um dia. Sei disso, Modron. Se eu não cobrá-la, quem a cobrará será ela. Calanfe olhou para Ciri. Será ela que você pagará a dívida. Você sabe de que maneira. Crush and Crate ergueu-se e empertigou-se. Os traços de seu rosto queimado pelo sol tornaram-se ainda mais duros. Com um gesto rápido, sacou da bainha uma espada de aço, sem ornamentos, e desnudou o antebraço esquerdo, marcado com grossas cicatrizes brancas. Sem gestos teatrais, bufou rainha. Economize seu sangue. Eu disse um dia. Não se esqueça. I am an Gladiv, Svair, Abloedias, Ard Rena. Leonos Aepshintra. Crush and Crate, o Duque de Skellige, ergueu a espada e agitou-a no ar. Os guerreiros soltaram um grito e bateram a arma no escudo. Aceito o juramento. Conduza-nos ao forte, Duque. Ciri lembrava-se da volta do rei Aist, de seu petrificado rosto pálido e do silêncio da rainha. Lembrava-se da soturna e terrível ceia, durante a qual os selvagens e barbudos lobos do mar de Skellige ficaram-se embebedando em meio a um terrível silêncio. Lembrava-se de sussurros. Gesmuir, Gesmuir. Lembrava-se dos filetes de cerveja escura derramados sobre o piso, dos vasilhames destroçados contra as paredes de pedra em acessos de uma raiva desesperadora, impotente e sem sentido. Gesmuir, Paveta. Paveta, a princesa de Sintra, e seu marido, o príncipe Duni. Os pais de Ciri pereceram, sumiram, foram mortos por Gesmuir, a maldição do mar. Engolidos foram por uma tempestade que ninguém previra, uma tempestade que não devia ter ocorrido. Ciri virou a cabeça para que Yennefer não notasse seus olhos cheios de lágrimas. Para que tudo isso? Pensou. Para que essas perguntas tolas, essas lembranças? Não há como retornar ao passado. Não tenho mais nenhum deles. Nem papai, nem mamãe, nem vovó. Aquela que fora Ard Rena, a leoa de Sintra. Tio Crush and Crate, na certa, também morreu. Não tenho mais ninguém. E sou outra pessoa. Não há como retornar. A feiticeira estava calada, imersa em seus pensamentos. Foi quando começaram seus sonhos? Indagou de repente. Não, respondeu Ciri, depois de pensar por algum momento. Não, não foi. Somente mais tarde. Quando? A menina franziu o nariz. No verão. No verão anterior. Porque no verão seguinte a guerra já havia eclodido. Quer dizer que os sonhos começaram depois de seu encontro com Geralt, na floresta de Brocklan? Ciri fez um meneio positivo com a cabeça. Não vou responder à próxima pergunta, decidiu. Mas Yennefer não fez pergunta alguma. Ergueu-se rapidamente e olhou para o sol. Muito bem. Passa de ficarmos sentadas, feiosa. Está ficando tarde. Vamos retomar nossa busca. Mão solta à frente, dedos relaxados. Vamos. Para onde devo ir? Em que direção? Não faz diferença. Os veios estão em toda parte? Quase. Você vai aprender a descobri-los, encontrá-los a céu aberto e reconhecer seus pontos. Eles são identificados por árvores secas e por plantas anãs, e todos os animais os evitam, exceto os gatos. Gatos? Os gatos gostam de dormir e de descansar nas interseções. Há muitas histórias sobre animais mágicos, mas, a bem da verdade, além do dragão, o gato é o único ser capaz de absorver força. Ninguém sabe por que ele absorve e que uso faz dela. O que houve? Oh, lá, naquela direção. Acho que há algo ali, atrás daquela árvore. Ciri, não invente. As interseções somente são sentidas quando se está parado sobre elas. Interessante. Diria até que extraordinário. Você realmente se sente atraída para aquele lugar? Realmente. Então vamos até lá. Interessante. Interessante. Vamos. Mostre-me para onde. Para cá. Neste ponto. Parabéns. Excelente. Você está sentindo uma contração no dedo anular? Está vendo como ele se inclina para baixo? Lembre-se, esse é o sinal. Posso extraí-la? Espere. Vou verificar. Dona Yennefer, como é esse negócio de absorção? Se eu absorver a força em mim, então ela poderá fazer falta lá no fundo. Isso é permitido? Mãe Nenek nos ensinava que não se deve pegar nada assim, por puro capricho. Até as cerejas têm que ser deixadas nas árvores para os pássaros ou para quem... para que simplesmente caiam no chão. Yennefer abraçou-a e beijou levemente seus cabelos. Como eu gostaria, murmurou, que isso que você acabou de dizer fosse ouvido por outros. por Vilgefortz, Francesca, Terra Nova, os que acham que possuem direitos exclusivos sobre a força e que podem usá-la a seu bel prazer, sem nenhum limite. Gostaria que eles pudessem ouvir a inteligente feiosa do templo de Militelli. Não se preocupe, Siren. Você faz bem em pensar assim, mas pode acreditar em mim que há força de sobra. Não faltará de modo algum. É como se você arrancasse uma pequena cereja de um grande pomar. Então, posso começar a absorver? Espere. Trata-se de uma reserva muito forte que pulsa intensamente. Fique atenta, feiosa. Absorva com cuidado e muito, muito devagar. Eu não tenho medo. Eu sou uma bruxa. Ah, já sinto. Sinto... Oh, dona... Yennefer... Que droga. Eu bem que avisei. Falei pra você. Levante a cabeça. Pra cima. Estou dizendo. Tome. Leve isto ao nariz. Senão vai ficar toda borrada de sangue. Calma, calma, pequenina. Só não desmaie. Estou a seu lado. Estou a seu lado, filhinha. Segure o lenço. Já, já vou fazer aparecer um pouco de gelo. Aquele pouquinho de sangue no nariz causou uma grande briga. Yennefer e Nenek não se falaram por vários dias. Ciri ficou uma semana apenas lendo livros, entediada porque a feiticeira suspendeu as aulas. A menina não a via durante o dia. Yennefer sumia em algum lugar assim que o sol raiava. Retornava no fim da tarde, olhava para Ciri de maneira esquisita e mostrava-se estranhamente pouco falante. Após uma semana, Ciri já estava farta daquela situação. Quando a feiticeira retornou ao anoitecer, a menina aproximou-se dela e, sem dizer uma palavra, abraçou-a com toda a força. Yennefer ficou calada por muito tempo. Não precisava dizer nada. Seus dedos, apertados nos ombros da menina, falavam por ela. No dia seguinte, a arque-sacerdotisa e a feiticeira tiveram uma conversa de várias horas e fizeram as pazes. Então, para a grande alegria de Ciri, tudo voltou ao normal. Olhe meus olhos, Ciri. Uma luzinha. A fórmula, por favor. Ein Verseus. Muito bem. Observe minha mão. Faça o mesmo gesto e dissipe a luzinha em pleno ar. Ein, ein, ein, a. Perfeito. E qual gesto deve ser feito logo em seguida? Esse. Exatamente esse. Muito bem. Reforce o gesto e absorva. Mais. Mais. Não interrompa. Oh! Costas retas. Braços ao longo do corpo. Mãos soltas. Nenhum gesto desnecessário com os dedos. Cada movimento pode multiplicar o efeito. Você quer provocar um incêndio? Fortifique. Está esperando o quê? Oh, não posso. Relaxe e pare de tremer. Absorva. O que você está fazendo? Agora, sim. Está bem melhor. Não esmoreça. Está fazendo rápido demais. Está hiperventilando. Não precisa ficar excitado. Mais devagar, feiosa. Mais calmamente. Sei que isso é desagradável, mas... você vai se acostumar. Está doendo. Na barriga, neste ponto. Você é mulher e essa é uma reação típica. Com o tempo vai conseguir endurecer-se. Mas, para chegar a tal endurecimento, deve lançar mão de qualquer bloqueio ativador da dor. Isso é realmente indispensável, Ciri. Não tenha medo. Estou atento e vou protegê-la. Nada de mal vai lhe acontecer, mas você tem de suportar a dor. Respire calmamente. Concentre-se. Faça o gesto, por favor. Muito bem. Tome a força, absorva e aspire-a. Muito bem, muito bem. Mais um pouquinho. Oh, oh, oh! Está vendo? Basta querer. Basta querer que você consegue. Agora, observe minha mão. Atentamente. Faço o mesmo gesto. Dedos. Dedos, Siri. Olhe para minha mão e não para o teto. Melhorou. Sim, muito bem. Mantenha-a firme. E agora inverta o gesto e libere a força sobre a forma de uma luminosidade mais forte. Pare de gemer. Controle-se. É apenas uma cãibra. Vai passar logo. Estenda os dedos. Solte-a. Afaste-a. Faça com que ela saia de dentro de você. Mais devagar, com todos os diabos. Senão vai romper novamente os vasos sanguíneos. Ah! Rápido demais, feiosa. Continua rápido demais. Sei que a força está querendo romper de dentro de você, mas tem de aprender a controlá-la. Não pode permitir explosões como a de agora há pouco. Se eu não a tivesse isolado, você teria feito um estrago e tanto. Vamos recomeçar. O gesto e a fórmula. Não, chega. Não aguento mais. Respire devagar e pare de tremer. Dessa vez é pura histeria. Você não conseguirá me iludir. Recupere o autocontrole, concentre-se e comece. Não, por favor, Dona Yennefer. Isso dói, passo mal. Sem lágrimas, Siri. Não existe imagem mais horrenda do que uma feiticeira aos prantos. Nada desperta maior compaixão. Não se esqueça disso. De novo, desde o começo. O encanto e o gesto. Não, dessa vez você não vai me imitar. Vai tentar sozinha. Faça um esforço mental. Ein Verseus. Einie. Oh! Está errado. Rápido demais. A magia cravou-se nela com uma lança de metal com ponta farpada. Feriu-a profundamente. Doía. Doía com aquela rara espécie de dor que se associa estranhamente a um prazer extremo. Para relaxarem, voltaram a correr pelo parque. Yennefer conseguiu persuadir Nenek a liberar a espada de Ciri do depósito, possibilitando a menina treinar passos, paradas e ataques, obviamente sem que as demais sacerdotisas e noviças pudessem ver. No entanto, a magia era onipresente. Ciri aprendia a relaxar os músculos com simples encantos e concentrações mentais, a combater câimbras, a controlar a adrenalina, a dominar o labirinto do ouvido interno e seu nervo, a diminuir ou acelerar o pulso, a ficar sem oxigênio por determinado tempo. Surpreendentemente, a feiticeira sabia muita coisa sobre a espada e a dança dos bruxos. Sabia muitos segredos de Kaimor, deixando evidente o fato de que já estivera na fortaleza. Conhecia Vesemir e Eskel, mas não Lambert e Corin. Yennefer costumava visitar Kaimor. Ciri adivinhava os motivos pelos quais durante as conversas sobre a fortaleza. Os olhos da feiticeira adquiriam calor, perdendo o malvado brilho e a fria, indiferente e sábia profundidade. Se a menina tivesse de usar palavras para descrever Yennefer em tais momentos, seriam sonhadora ou absorta em seus pensamentos. Ciri adivinhava os motivos. Havia um assunto que a menina evitava instintivamente, mais uma vez se distraiu e o abordou. Triss Merigold. Yennefer, fazendo discretas perguntas de modo aparentemente desinteressado, indiferente e banal, conseguiu arrancar de Ciri todo o resto. Seus olhos estavam duros e impenetráveis. A menina adivinhava o motivo e, para sua surpresa, já não ficava mais aborrecida. A magia era tranquilizadora. O chamado sinal de Ard, Ciri, é um encanto extremamente simples do grupo de feitiços psicocinéticos, que consiste em empurrar a energia em determinada direção. A força do empuxo depende da concentração mental de quem lança e da quantidade de força a ele aplicada. Os bruxos adotaram esse encanto porque ele não requer o conhecimento de uma fórmula mágica. Basta concentração e um gesto. Foi por isso que o denominaram de sinal. Já de onde tiraram o nome Ard, Eu não sei. Talvez da língua antiga, em que a palavra Ard significa cimo, superior ou mais alto de todos. Se sim, então o nome é muito enganoso, pois seria difícil encontrar um feitiço psicocinético mais fácil. É óbvio que não, vamos perder tempo e energia numa coisa tão primitiva quanto um sinal de bruxos. O que vamos estudar é a psicocinética em si. Vamos treiná-la. Ali, naquele cesto debaixo da macieira. Concentre-se. Já estou concentrada. Você se concentra rápido demais. Relembro-lhe. Controle o dispêndio de energia. Você somente pode emitir a mesma quantidade de energia que conseguiu absorver. Se emitir um tiquinho a mais, colocará seu organismo em risco. Um esforço desse será capaz de fazê-la desmaiar e, em caso extremo, causar sua morte. De outro lado, você pode esgotar toda a energia que conseguiu armazenar. Perderá a possibilidade de repetir o feitiço, forçando-se a novas absorções, que, como você bem sabe, é algo difícil e doloroso. Sim, sei. Você não pode relaxar a concentração e permitir que a energia saia de você por si mesmo. Minha mestra costumava dizer que soltar energia é como soltar um pum no salão. Com delicadeza, moderadamente, sob controle e de um modo que os que estão ao seu lado não se deem conta de que foi você quem soltou. Conseguiu entender? Sim. Endireite-se e tire esse risinho da cara. Volto a chamar sua atenção para o fato de os feitiços serem assunto sério. Eles devem ser lançados com uma postura cheia de graça, mas também com certo orgulho. Os gestos têm de ser fluidos, porém contidos, com dignidade. Não faça caretas bobas nem contorça os lábios. Tampouco deixe a língua por fora. Você está lidando com uma força da natureza. Portanto, mostre-lhe respeito. Sim, Dona Yennefer. Fique atenta, porque dessa vez não vou resguardá-la. Você é uma feiticeira autônoma. É sua estreia, feiosa. Você viu aquele garrafão de vinho sobre a cômoda? Se sua estreia for boa, sua mestra vai bebê-lo todo essa noite. Sozinha? Aos alunos é permitido beber vinho apenas quando se tornam aprendizes plenamente qualificados. Você terá de esperar. Como é esperta, não demorará mais de 10 anos. Mas vamos ao que interessa. Junte os dedos. O que houve com seu braço esquerdo? Pare de abaná-lo. Deixe-o cair livremente ao longo do corpo ou apoie-o no quadril. Dedos. Muito bem. Agora emita. Ah! Não pedi para você emitir nenhum som. Emita a energia em silêncio. Ah, ele deu um pulo. Vocês deu um pulo, você viu? Mal se mexeu. Siri, moderadamente não quer dizer fraco. A psicocinética é usada para um fim determinado. Os bruxos usam o sinal de Ard até para derrubar um adversário. Já a energia que você emitiu nem chegaria a derrubar o chapéu dele. De novo, com mais força, com ousadia. Veja como ele voou. Agora foi bom, não foi, Dona Yennefer? Depois você vai dar um pulo na cozinha e surrupiar um pedaço de queijo para nosso vinho. Foi quase bom, quase. Com mais força, feiosa. Não fique com medo. Erga o cesto do chão e bata com ele com toda a força na parede daquele barracão. Fique ereta, cabeça para cima. Com graça, mas orgulhosamente. Com arrojo, galhardia. Oh, que merda. Oh, desculpe, Dona Yennefer. Acho que emiti demais. Um pouquinho. Mas não fique nervosa. Venha cá, minha pequenina. E o barracão? Isso acontece. Não há motivo para se preocupar. De modo geral, sua estreia pode ser avaliada como positiva. Quanto ao barracão, ele não era lá muito bonito e não creio que venha fazer falta quem quer que seja. Calma, minhas senhoras, calma, calma. Pra que tanta agitação? Afinal, nada aconteceu. Não fique nervosa, Nenek. Nada aconteceu, repito. Era preciso dar um jeito nessas tábuas. Elas poderão servir de lenha na lareira. Quando as tardes eram quentes e calmas, o ar ficava impregnado do aroma de flores e grama, pulsando com paz e silêncio, interrompido apenas pelo zumbido de abelhas e zangões. Em tardes assim, Yennefer levava para o jardim a poltrona de vime de Nenek, sentava-se nela e esticava as pernas ao máximo. Algumas vezes consultava livros, outras lia cartas, que recebia por intermédio dos mais estranhos portadores, na maioria aves. Havia também ocasiões em que ficava imóvel, com um olhar perdido na distância. Imersa em seus pensamentos, mexia nos cachos negros com uma das mãos, enquanto com a outra acariciava a cabeça de Ciri, sentada na grama e colada à quente coxa do feiticeiro. Dona Yennefer, o que foi, feiosa? É possível fazer tudo com magia? Não. Mas é possível fazer muito, não é verdade? É verdade, respondeu a feiticeira, fechando por um momento os olhos e tocando as pálpebras com os dedos. Muitíssimo. Algo realmente enorme? Algo terrível, muito terrível? Às vezes, até mais terrível do que se queira. E será que eu... Quando serei capaz de fazer algo assim? Não sei. Talvez nunca. Tomara que você não seja forçado a isso. Silêncio, paz, calor. Um perfume de flores e grama. Dona Yennefer, o que foi agora, feiosa? Quantos anos você tinha quando se tornou feiticeira? Quando prestei os exames para ingressar? 13. Ah, é exatamente minha idade. E quantos anos você tinha quando... Não. Não vou perguntar isso. 16. Ah. Ciri enrosbeceu ligeiramente e fingiu interessar-se por uma nuvem com um aspecto diferente acima das torres do templo. E quantos anos você tinha quando... Quando conheceu Geralt? Mais, feiosa. Um pouco mais. Você vive me chamando de feiosa. Sabe como eu detesto isso? Por que você insiste? Porque sou maliciosa. As feiticeiras sempre são maliciosas. Mas eu não quero ser feiosa. Quero ser bonita, realmente bonita, assim como você, Dona Yennefer. Sabe que com magia eu poderei chegar um dia a ser tão bonita quanto você? Você não precisa de magia para isso. Nem sabe a sorte que tem. Mas eu quero ser bonita de verdade. Você é bonita de verdade. Uma feiosa bonita. Minha linda feiosa. Oh, Dona Yennefer. Ciri, assim você vai machucar minha coxa. Dona Yennefer? Sim. Para o que você fica olhando tanto? Para aquela árvore. É uma tília. E o que há de tão interessante nela? Nada. Simplesmente me alegro com sua visão. Fico feliz por poder vê-la. Não compreendo. Ainda bem. Silêncio, paz, ar abafado. Dona Yennefer, o que foi dessa vez? Uma aranha está indo na direção da sua perna. Olhe como ela é horrenda. Uma aranha não deixa de ser uma aranha. Mate-a. Não estou com vontade de me inclinar. Então mate-a com encanto. No terreno do templo de Melitele? Para Nenek nos expulsar no piscar de olhos? Não, obrigado. E agora fique calada, quero pensar. E em que você tanto pensa? Está bem, vou ficar calada. Mal aguento de tanta felicidade. Eu estava com medo de você me fazer mais uma de suas incomparáveis perguntas. Por que não? Eu gosto de suas incomparáveis respostas. Você está ficando insolente. Sou feiticeira. As feiticeiras são maliciosas e insolentes. Silêncio, paz, o ar imóvel abafado como antes de uma tempestade, e o silêncio, agora interrompido pelo grasnar de gralhas e corvos. Há cada vez mais deles, falou Ciri olhando para cima. Voo em voo, como no outono. Que aves mais horrendas! As sacerdotisas dizem que elas são um mau augúrio. O que é augúrio, Dona Yennefer? Leia no Doom Dwemer. Lá tem um capítulo inteiro sobre esse tema. Silêncio. Dona Yennefer... Com os diabos, que foi agora? Por que Geralt demora tanto? Por que não vem pra cá? Na certa, ele se esqueceu de você, feiosa. Deve ter encontrado uma menina mais bonitinha. Oh, não! Sei que não se me esqueceu. Não poderia. Estou certa disso. Tenho certeza absoluta, Dona Yennefer. Que bom que você tem tanta certeza. Isso faz com que você seja uma feiosa feliz. Não gostei de você, repetiu. Yennefer não olhou para ela. Mantinha-se virada de costas, observando pela janela a silhueta das colinas no leste. Sobre elas, o véu estava escuro de tantos bandos de gralhas e corvos. Ela já vai me perguntar por que não gostei dela, pensou Ciri. Não, ela é inteligente demais para fazer tal tipo de pergunta. Ela fará uma observação seca sobre a forma gramatical e perguntará a partir de quando comecei a usar o pretérito perfeito. E eu lhe direi. Vou ser tão seca quanto ela, imitando sua voz. Quero que saiba que também sou capaz de me fingir de fria, insensível e indiferente, com vergonha de mostrar emoções e sentimentos. Vou lhe dizer tudo isso. Preciso lhe dizer tudo. Quero que ela saiba de tudo antes de partirmos do templo de Militelli. Antes de partirmos para finalmente me encontrar com aquele de quem sinto tanta saudade. Daquele de quem ela sente saudade. Daquele que na certa sente saudade de nós duas. Quero lhe dizer que... Vou lhe dizer. Basta ela perguntar. A feiticeira virou-se da janela e sorriu. Nada perguntou. Partiram ao raiar do sol do dia seguinte. Ambas em trajes de viagem masculinos, com capa, gorro e capuz cobrindo os cabelos. Ambas armadas. Apenas Nenek veio despedir-se. Ficou conversando baixinho com a Yennefer por muito tempo. Então ambas, a feiticeira e a sacerdotisa, apertaram fortemente as mãos, como os homens. Ciri, segurando as rédeas de sua égua malhada, quis despedir-se da mesma forma. Mas Nenek não permitiu. Abraçou-a, apertou-a contra o peito e a beijou. Tinha lágrimas nos olhos. Ciri também. Bem, falou a sacerdotisa, enxugando os olhos com a manga do manto. Chegou a hora de partir. Que a grande mãe Militelli zele por vocês pelo caminho, minhas queridas. Mas, como a deusa tem muitas outras coisas na cabeça, fiquem atentas. Tome conta dela, Yennefer. Proteja como a pupila de seus olhos. Espero. Sorriu a feiticeira suavemente. Que consiga protegê-la melhor do que isso. No céu, um bando de gralhas passou voando na direção do Vale do Pontar. Nenek não olhava para elas. Tenha cuidado, repetiu. Estão chegando maus tempos. Talvez se revele que Filin Aep Ivanain saiba o que está vaticinando. Está chegando o tempo da espada e do machado, o tempo do desprezo e da nevasca lupina. Tome conta dela, Yennefer. Não deixe que lhe façam mal algum. Voltarei, mãe, disse Ciri, pulando sobre a sela. Voltarei com certeza, em breve. não sabia quão enganada estava.